Aí, ô Dax, essa viagem tá difícil, hein, cara? Não chega por nada no nosso destino. Pois é, Mr. Travis, esse negócio de viagem intergaláctica sem velocidade de dobra tá foda. Foda, né, cara? Vamos fazer o seguinte. Ô, Zordon, tem alguma coisa aí pra gente assistir? Alguma coisa pra gente fazer? Zordon, caralho, vem aqui! Sim, capitão. Zordon, eu tô pensando em assistir algo assim. Coloca no meu monitor aí o que você vai achando. Vai juntando um compilado na internet e coloca aí. Um trailer de algum filme pra me escolher, algo pra me assistir. Tô pensando em algo com aventura, comédia, drama, prisão, avião, corpo de bombeiros, pedofilia e talvez Las Vegas. Bem facinho, cara. O que que tem aí? Talvez, comandante. Supposed to be a routine transfer. The most violent criminals society's ever produced are being flown to the toughest maximum security prison ever built. Nathan Jones, aka Diamond Dog, life sentence, murder. Gordon Green, aka the Marietta Mangler, 7 life sentences. Cyrus Grissom, aka Cyrus the Virus, life sentence for murder, robbery, kidnapping, extortion. And Cameron Poe, paroled, heading home to his family. Unfortunately, he just got on the wrong plane. From Jerry Bruckheimer, the producer of Crimson Tide and The Rock, Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich. This spring, buckle up. Con Air, directed by Simon West. Salve, mercenários intergalácticos! Nicolau Gaiola, voando em uma gaiola. Sim, vamos falar de fugir da prisão, ao som de Little Skinner, no deserto de Nevada. Eu sou o Mr. Travis, o capitão e host dessa nave, e ao meu lado, ele, o nosso copiloto, é Lucky! He's got the whole world in his hands. He's got the whole world. Sim, o tema de hoje, claro, Con Air. Me parece que Zordon finalmente acertou em cheio desta vez. Thanks, Zordon. Sexto episódio do Nostrum Podcast em Eldak. Já estamos conseguindo singrar por entre essas galáxias. Exatamente, Mr. Travis. Depois de trocar o óleo do nosso motor, gerador de improbabilidades infinitas, acabamos aí por decidir contratar um novo integrante para essa nossa nave, né, Mr. Travis? Sim, cara. Aquele mesmo que vocês escutaram, né? Quer trazer um pouquinho dele aí, Eldak? Vamos lá. Vamos falar do nosso querido Zordon. Zordon? É, pois é, Mr. Travis. O Zordon, então, ele vai ficar responsável por nos ajudar a selecionar os e-mails, as pautas e os temas pra gente poder aí trocar uma ideia com a galera também, respondendo os e-mails, as perguntas, né? Sim. E ele também, por seu vasto conhecimento tecnológico, vai nos ajudar aí a editar os programas, já que isso não pode ficar a cargo de uma pessoa só, né? Programas não, log de viagens. Log de viagens, correto. Desculpe meu português tão pequeno de vocabulário. Foi o Zordon que me ensinou. Tá vendo? O cara já começou a deixar o... Já entrou bem. Exatamente, já entrou bem. Começou a deixar o cast interessante. Cara, e tudo isso aí é no intuito, né, de melhorar a comunicação entre nós aqui, Mr. Travis e eu, e nossos ouvintes também, Mr. Travis. Claro, cara. E nossos ouvintes que tiverem alguma questão a levantar, quiserem entrar em contato conosco, é sempre importante dar sua opinião, dizer pra gente o que achou, o que mais gostou, o que podemos mudar, né, Eldak? Ele pode entrar em contato direto com o Zordon ou com a gente, e por onde que ele acha a gente, Eldak? Vamos lá, cara. Nós temos aí as redes sociais, né? O Facebook, que é o facebook.com/nostrompodcast. Temos o Twitter também, que é o twitter.com/nostrompodcast. E temos o nosso e-mail, que é o contato@nostrompodcast.com.br. Galera, vamos lá, não fique acanhado, pode mandar e-mail, nossa banda é grande, temos capacidade de receber milhões de e-mails aí, não fiquem acanhados. É, cara, eu gosto muito de usar o termo cunhado pelo Léo Lopes, né? Pra falar dos nossos Twitters pessoais, né? Os nossos Twitters. O meu Twitter pessoal é @euevoluir e o meu é @eudaque. Com dois E's no final. E você pode também entrar em contato, claro, com o nosso Zordon, né? Em @Zordon_NP. Claro, cara. E eu acho que o Zordon, ele vai se apossar daquilo que a gente já falava no início do cast, né, Mr. Travis? Na apresentação. Sim. Acho que vai ficar por conta dele pra falar, pra mandar foto do seu gato, do seu aquário, do seu cachorro e do que mais? Nossas penteias! Imagina o encontro do Zordon com a mulher nota mil. Opa, vamos marcar, né? Podemos providenciar. Por que não? Por que não? E é isso aí, cara. Comente, curta, compartilha e vamos descobrir por que os aliens caíram em Vegas. Opa, não. Aliens não, né? Aliens foi o último. Presidiários. Simbora. Simbora. O Zordon aí já chegou trabalhando, botando pra que veio, né, o Dak? A gente pediu pra ele selecionar alguns itens, já que esse é o filme que ele escolheu pra gente, e trazer pra nós algumas curiosidades, estatísticas e dados desse filme, né? Você quer começar a trazer pra gente aí o que o Zordon nos apresentou? Ele enumerou algumas coisas aqui pra gente. A primeira foi que, assim como Marte Ataca, Con Air também foi distribuída pela Disney, né? No Brasil. Olha só, cara, que coincidência. Que coincidência, cara. Mas, é, Nicolas Cage, cara, Nicolau Gaiola tem que ser pela Disney, porque ele é muito engraçadinho. Ele é muito galhofa, ele né, é demais, cara? Ele é muito bom. Cara, eu gosto muito. Ele não tem... Ele, ninguém leva ele a sério, a verdade é essa. É, isso mesmo, Eldak. E assim como Marte Ataca, a produção também aproveitou a destruição de um cassino em Vegas. E Marte Ataca foi destruído The Landmark Hotel and Casino. E em Con Air foi aí o Sands Hotel. Ainda bem que escolheram cair em Vegas, né, cara? Porque a ideia original do produtor Jerry Bruckheimer não era em Vegas, era que o avião caísse na Casa Branca, né? E falando em Bruckheimer, né? Esse é o primeiro filme dele solo, carreira solo, vamos dizer assim. Seu amigo e sócio acabaram de falecer. Jerry é um conhecido produtor de Hollywood. Tem aí desde séries como CSI a filmes como Piratas do Caribe. É, o Jerry Bruckheimer é um selo de qualidade, assim, que a gente pode carimbar bem, né? Com certeza, cara. Porque onde ele põe a mão aí, vira obra de arte, vamos dizer. Ele é meio Midas, né, cara? Ele sabe onde investir o dinheiro. Com certeza, ele entra em projeto furado, né? Exato, cara. E falando em produção, direção, esse filme é dirigido por Simon West, cara. E é a primeira vez que a gente vê nosso querido West no cinema. Ele começou bem pacas, né, Eldar? Não, com certeza, ele começou bem, cara. Ele recentemente deu uma entrevista pra Collider, dizendo que tem a ideia, né, a intenção de reviver o filme, trazer novamente o nosso queridinho Nicolau Gaiola aí pra atuar. Ele até fala Sim. que desde 2011 vem tentando convencer todo o elenco pra fazer esse remake, né, Mr. Travis, do filme. Uhum. E a última notícia relacionada a isso daí foi em 2011, né? É, cara, essa última notícia de 2011 é bem legal, porque ele queria levar o filme pro espaço, né? A ideia dele seria Con Air 2 in Space. Cara, que... E aí ia virar piada, vamos falar a verdade, né? Ia virar piada, mas né, cara? Eu só que... É, com o Nicolau Gaiola, realmente é justo. Eu só quero fazer um adendo e dar uma correção no Zordon aí. Nosso primeiro funcionário, claro, começando bem, trazendo várias estatísticas. Eu acho que eu posso dar uma corrigida nele. Porque faltou um link de tudo que a gente falou desse filme para os outros episódios. Sabe qual é? Qual? Adivinha qual canal da TV brasileira transmitiu esse filme? Qual canal da TV brasileira transmitiu esse filme? Eu tenho quantas chances? Você tem três letras pra adivinhar. Sistema Brasileiro de Televisão? Cara, exatamente, cara. Tudo se encaixa nesses Tudo nossos encaixes, cara. Meu Deus do céu. E falar em encaixe, eu tenho uma curiosidade aqui que o Zordon trouxe pra gente, que eu acho legal aqui do nosso querido Con Air. Porque o filme ele foi indicado a dois Oscars. Foi indicada melhor som original e melhor música, que é How Do I Live. Cara, é uma música muito merda. Que é até meio curioso, porque essa mesma música ele foi indicado ao Framboesa de Ouro como pior música. E não ganhou nenhum, né? É, se ele foi indicado num pra melhor música e no outro pra pior música, o mais certo é ficar no meio termo e não levar nenhum dos dois. Não acho que tá certo. Dois, ele acabou sendo premiado, vamos dizer. Acabou sendo premiado, cara. É até injusto ele concorrer como efeitos de som igual ele concorreu, porque ele tava no par ali junto com o Titanic, né, cara? Não tinha como ganhar do Titanic. Não tinha. De jeito nenhum, cara. É, realmente, cara. E esse filme aí teve um orçamento de 70 milhões de dólares. Arrecadou mais de 220 milhões ao redor do mundo, sendo que só na primeira semana, no Open Ticket, nos Estados Unidos, ele faturou cerca de 27 milhões, cara. Ah, o filme com certeza se pagou, e pelos números aí, Mr. Chaves, a gente pode ver que foi um filme que a galera gostou mesmo, né? Gostou mesmo, cara. Eu acho que é bem justificável até esse orçamento inicial de 70 milhões, porque pra época era um orçamento caríssimo, só que o filme tem um elenco muito conhecido, né, Odak? A gente já tem o Nicolau Gaiola, né, que a gente falou dele, vamos trazer todo mundo aí? Vamos lá. Estamos falando então do Nicolau Gaiola, que interpreta aí o Cameron Poe, né, que é um é um SEAL que acaba se envolvendo nas confusões, que nós vamos falar mais na frente. Temos o John Malkovich, que interpreta aí o Cyrus the Virus. Sim, matou mais que o câncer. Matou mais que o câncer. Nossa, que audácia, né? Que audácia. Temos o nosso querido Steve Buscemi. Cara, o Buscemi não vou nem falar nada, porque o cara... Nesse filme eu já tinha gostado. Cara, ele é muito bom, ele né, Ele é muito bom. Na verdade, esse filme foi a primeira vez que eu tive contato com o Buscemi. Já achei legal o papel dele ali, apesar de ser pequeno. Falei, esse cara é doente, cara. Ele não pode ser normal. E depois a gente vê ele interpretando outros papéis aí, como o Luke Thompson, que... Sim. É, o primeiro contato que eu tive com o Buscemi foi em Fargo, cara. É uma comédia antiga aí, que ele tá muito bem também. E ele já... Ele não tem como ser normal, né, cara? Ele sempre faz papel de louco. E ele faz perfeitamente o papel demais de louco. E a gente vai ver o personagem dele mais pra com frente. Com certeza. Nós temos também aí o... Cara, eu considero ele bem canastrão, o John Cusack, né? É, a galera fala mal do Nicolas Cage, mas o John Cusack é o John Cusack, né? Fazendo aí Vince Clark, né? Aquele policial com bons modos, o S. Marshall, dizer, né? Um Marshall com bons modos, né? É, exatamente. Aí nós temos outro canastrão, que esse cara é o pior de todos pra mim. Ah, precisa ter um chicano no filme que não vai fazer bosta nenhuma, não vai agregar e não vai também... tira nada. Ah, põe o Danny Trejo. Não, Danny Trejo não. Machete. Machete, exatamente. Machete. Ou Johnny 23, né? Johnny 23, como é conhecido. Cara, vamos enumerar porque Johnny 23 posteriormente. Com certeza. E temos aí pra encerrar o cast, né, o Dak, o elenco simbólico que a gente que nós trouxemos é o Colm Meneal, que eu interpreto o Duncan Malloy, que é o agente do DEA. Não do Narcos, né? O DEA apenas, que tá ali pra fazer o contraponto do John Cusack. Exatamente, cara. O cara é chato da peste também, né? Cara chato da peste. Esse é chato, né? Velho. É, depois tem ali o John Cusack de novo, não sei porquê. Não, e Duke tem Steve Buscemi pra mim também de novo. É, então, né? Pra mim também, cara. Foi eu que coloquei. Você dobrou o elenco. Eu dobrei o elenco. É que o Steve Buscemi vale a inserção. Será que você tá falando, tipo, do Marte Ataca lá também, do... Jack Nicholson fazendo dois papéis? Pode ser, quem sabe. É isso aí, cara. Bora pro filme. Vamos lá, vamos falar do filme. He's got a hole. He's got a hole. Então, Mr. Chaves, nós vamos começar a falar do filme aqui, né? O Zordon que me desculpe, mas eu queria perguntar pra você, Mr. Chaves. Sim. Cara... Como faz pra um pintinho dar risada? Não sei, Odak, como? É só jogar ele na parede, cara, que ele vai rachar o bico. Que filho da puta. Não, mas a gente tá falando de... Foi o Cyrus que te contou essa. Foi o Cyrus que me contou essa. Mas na verdade, cara, quem me contou essa foi o Nicolau Gaiola, já que ele é um cara bem engraçadão, né? Só pode. Então, cara, no começo do filme aí é mostrado um treinamento militar, onde o Nicolau Gaiola tá participando ali, né? É pra evidenciar que o Nicolau Gaiola, ele é um Ranger, né? Um Ranger. Sim. Um cara bem treinado. O cara é um patrulheiro, né? Ele é uma arma mortífera, né? Sim. Ele é um cara treinado e preparado pra matar em qualquer situação. E dali a gente já corta pra uma cena dentro do bar, né? Onde o Nicolau Gaiola tá chegando pra reencontrar sua esposa após o treinamento militar. E dentro do bar ele chega, a esposa vê ele de longe, corre com um abraço, aquela coisa linda que Hollywood... Saudades, né? Exatamente. Eu tenho até a impressão, cara, que esse treinamento militar não é nem um treinamento. É, pelo tempo que acontece, que a gente vai explicar um pouco aí essa timeline do filme, ele tá acabando de voltar da Guerra do Golfo, cara. É a despedida dele da guerra. Despedida da Guerra do Golfo. E ele tá voltando da guerra ali naquele momento. Então, e ele encontra a esposa pela primeira vez. Pela primeira vez. E ela corre pro braço dele, como seria normal, né? Claro. Só que aquele abracinho, aquele beijinho gostoso, nós temos ao fundo três caipiras metidas a valentão que ficam olhando a mulher do queijo ali e tal e começam a fazer umas piadinhas, né, Mr. Travis? Sim, cara, já começa ele falou, opa, você tá chegando agora, né? É, exatamente, cara. Só que daí o Cage, ele dá aquela desbaratinada, ele tem todo aquele treinamento, né? Ele vê que a esposa tá bem, tá contente, pergunta como ela está e como a princesa está, né? Que é a filhinha que Sim. ela tava esperando dele. É, dá um beijinho na barriga, Isso. né? Aquela coisa de pai fresco, Exatamente, né? cara. Mas um dos valentões ali vai mexer com ela. Pô, que cara chato, que cara inconveniente, né, Mr. Travis? Natural que seja. Cara, eu tenho uma pergunta. O Nicolas Cage tá acabando de voltar da guerra. Ele chega, a esposa dele tá grávida, e ele fala, é meu? Como que foi feita essa então, inseminação? Como aí? Você falou que tá voltando da guerra do Golfo, eu fico meio preocupado quando eu penso nessa situação, porque assim, o cara foi pra guerra do Golfo e voltou com a mulher grávida. Será que só foi 9 meses de guerra? Bom, é o Nicolau Gaiola, eu não duvido. Ele pode ter... Ele pode ter... Ele chegou no final. Ele pode ter mandado o sêmen... Mandou pelos correios. Ele pode ter mandado o Sammy pelos correios e ela jogou dentro da pré-chequinha dela ali, sei lá. É por isso que ele chama ela de beija-flor, então? Pode ser, cara, porque ela polinizou, né? Ela polinizou. Ai, cara, além de tudo isso aí que a gente falou agora, tem outra coisa me fazendo rir aqui, que é a Liv, minha esposa, filha da puta. Eu escutei a risada dela. Cara, e aí esse maldito caipira dá uma sacaneada no Cage, mas ele educadamente pede pra ele sair, né, Mr. Travis? Claro, ele quer evitar confusão, né? Ele acabou de chegar, quer restabelecer o contato com a família, então vamos unir normalmente, né? Vamos pra casa com Exatamente. Calma. Exatamente. Né? E aí o cara acaba ficando puto, né? Porque ele tá tirando sarro e tal. E a esposa fala, não, calma aí, deixa quieto, vamos lá, não vamos arrumar confusão. E o caipira sai dizendo assim que é por causa de bunda mole como ele que eles perderam a guerra do Vietnã. Cara, isso daí deve ter deixado... Que filho da puta, né, cara? Com certeza, isso aí deve ter deixado o cara no veneno, né, Mr. Travis? É, e ele, eu se fosse ele, eu responderia, fosse assim, onde você tava nessa porra dessa guerra, seu idiota? Exatamente, o cara... Por que você não foi lutar lá na Guerra do Golfo, tá aqui bebendo no boteco? Maldito. Né? Na hora eu já tinha interpolado o cara, não ia deixar passar barato. Mas ele, o Nicolas Cage, treinado militar, ele vai deixar passar poderes, aqui, né? Não vai falar poderes nada. Poderes paranormais. Não, esse aqui é outro filme. Esse é outro filme. Cara, e depois que desenrola ali aquela situação, parece que fica tudo beleza ali, Cage acaba se divertindo um pouco, e na hora que ele está indo embora, Mr. Travis, tá caindo uma chuva torrencial, né? Uhum. E pelo jeito o tempo virou de uma hora pra outra, porque ele chegou, tava sequinho, né? Então... Sim. E aí ele sai, aquela chuvona violenta ali, a esposa entra no carro, e quando o Cage vai entrar do outro lado pra ir embora, os caipiras chegam e chamam ele pra briga, né, Mr. Chaps? Cara, e a briga é bonita, né, velho? É bonita, cara. Os três ali dão um pau no Nicolau no começo ali, mas como o cara é treinado, ele acaba revertendo o jogo ali e batendo em todo mundo, Mr. Chaps. Ele acaba arrebentando. Porque ninguém tem sangue de barata, né? Ele fica ali, os caras vão, bate nele e fala assim, não vou fazer nada, e ele vai lá e dá uma surra nos três. Até que o terceiro arranca uma faca e ele vai pra cima dele e dá merda, né? Cara, ele dá um tipo um tapão caipira, né? Cara, é bonito o jeito que ele usa aquela faquinha, hein? É, não, mas ele dá aquela palma da mão assim no queixo do cara, né, Mr. Travis? Ah lá, Chuck Norris no começo da carreira. Então, cara, é assustador, dá até medo, cara. Eu fiquei imaginando, olhando a palma da mão, falando assim, nossa, cara, é uma arma mortal se bem treinada, né? Sim, cara, ainda mais do Nicolas Cage, muito, muito mortal. Eu tô subaproveitando minha mão. É, e aí, Nicolas Cage, assassino condenado, né? Ele vai pro tribunal já, a gente já sabe que aconteceu o que aconteceu, e ele vai pro julgamento dele, né, Oda? Exatamente, cara. No julgamento ali, um pouquinho antes do juizado, vamos dizer assim, o advogado dele tá orientando ele que ele deveria, na verdade, se entregar, assumir a culpa, né, Mr. Chaves? E que assumindo a culpa ali, ele teria a sua pena reduzida, talvez ali pra 4 anos ou menos, né, e não 10 anos como era previsto que ele teria caso ele não assumisse a culpa. Seria legítima defesa, ele tava alegando. Isso, ele alegaria legítima defesa. É, a gente vê que na hora do julgamento ali o Cage acaba se declarando culpado, mas o maldito do juiz acaba sentenciando ele de 7 a 10 anos de prisão, e ele teria que cumprir essa prisão num presídio federal, Mr. Chaves. Mas tudo isso é porque não era o Saul Goodman, cara. Se fosse o Saul Goodman, ele tinha saído fácil dessa. Cara, ele ia trabalhar de jardinagem pra prefeitura. No máximo. No máximo. E 2 horas só depois do pôr do sol, das 4 às 6. E mesmo ele fazendo tudo que o advogado dele indicou pra ele fazer, ele acaba realmente sendo preso. Toma uns 10 anos de sentença. O juiz ainda alega e fala que ele realmente é uma arma mortal, que ele tem o treinamento militar, por isso que ele tem que servir de exemplo, pega ele como um cara modelo. Ele vai pra cadeia ali, né? E na cadeia a única coisa que ele pensa é sair de lá, né, Ozark? Exatamente, cara. Ele cumpre a pena dele ali, né? É, fazendo tudo que se deve ser feito, vamos dizer assim, por um cara como ele. Ele fica malhando, fazendo musculação, flexão, abdominal, escrevendo carta pra sua esposa, né? No primeiro momento, né, Mr. Travis, a gente vê que a filha dele ainda não nasceu, né? A gente tem um paralelo aí do desenvolvimento da criança e do desenvolvimento do Nicolas Cage, né? Como Cameron Poe dentro da cadeia. Ele vai trocando cartas com a filha fala que tá na escola, a filha fala que entrou na escola, fala que tem uma criança implicando com ela, e ele vai trocando cartas. Enquanto a filha tá crescendo, o Poe também tá crescendo dentro da cadeia, né? Ele aprende espanhol, ele aprende a fazer origami, e o tempo vai passando, né, Odak? Exatamente, cara. Então tudo ali se desenrola, e é engraçado até lembrar que... Dentre muitas cartas que ele escreve ali pra família, né? Numa carta ele, tá, ele fala, ele agradece a filha e a esposa por terem mandado algumas coisas, dentre eles um bolinho rosa, que o tornou muito conhecido na cadeia, fazendo até que a sua amizade com o Baby O ali se fortalecesse, já que o cara adorava aqueles bolinhos, Mr. Travis. Cara, e a gente vai ver no mais pra frente que é por isso que esse filho da puta tava diabético. Exatamente, né? Tem que tomar um monte de insulina, gastar dinheiro do Estado, da população que contribui. Exato, cara. Por quê? Porque o maldito sabe que tem problema e fica comendo aquela merda, aquele bolinho, cara. O Nicolas Cage até comia, cara, mas ele fazia os exercícios. Não sei se ele ficava fazendo exercício ali pra se manter saudável, pra não deixar ninguém comer no chuveiro, mas tudo bem. Já o Baby O tava lá, chegava o bolinho rosa e ele mandava pra dentro, né? Enchendo o rabo de tava açúcar. Tava nem aí, cara. O negócio dele era comer o bolinho rosa. É. E você vê que a coisa vai desenrolando, né, Mr. Travis, ali naquele, acho que período deve ser de 7 anos, por bom comportamento, ele acaba só cumprindo 7 anos, né? Sim, rola rebelião na cadeia, ele não se envolve. Eu achei bem legal esse paralelo aí, pra mostrando que ele realmente se manteve straight ali, exatamente, né? Ele não fez nada de errado durante esse período. Exatamente. E até chega a hora ali, né, Mr. Travis, dele sair da cadeia e ele tá escrevendo a sua última carta ali pra filha e pra esposa, né, Mr. Travis? E é legal que ele escreve ali na última carta dele as seguintes palavras. Meu amor, separe a melhor porcelana, coloque a limonada no gelo e engrosse o caldo do feijão, porque eu estou voltando para as minhas meninas. Voltando para sempre. Eu só espero não decepcionar a Casey ou você. Com amor, Cameron. É isso aí, cara. Eu estou voltando. Exato. E vamos limpar a cela, né, cara? Vamos começar a mexer com as coisas e ver o que a gente faz. Eu acho legal que ele arruma um ursinho, né, pra dar pra filha dele. De que jeito ninguém sabe, mas ele consegue. Um ursinho não, né? Um coelho, é um né? Um coelho, um rabbit. E até o Baby O vai sacanear, perguntando o que era aquilo ali, né? E o Cage fala que é um presente pra filha dele. Fala, pô, mas você tinha que levar um presente decente pra sua filha, né? E o Cage... Olha, pack of Pall Malls. E aí o Cage pergunta, né? Mas o que é decente, né? Um maço de cigarro, um Pall Mall, né? E ele... Cara, mas isso é verdade, né? Porque assim, se na cadeia de verdade já um maço de cigarro já é útil, pra mim até jogando em banco imobiliário eu já consegui trocar aluguel por maço de cigarro. Imagina numa cadeia, cara. Oh, na cadeia tá cigarro certíssimo. É tudo, cara. Tá louco. Cigarro é tudo. É, com certeza. E eles até sacaneiam, né? Ah, pra você sim, isso é um presente bom, né? Seu diabético. Seu diabético. O cara é tudo errado, cara. Tudo errado. Eu acho massa e vai... Tem a apresentação dos personagens, o... Cameron Poe crescendo dentro da cadeia, acompanhando o crescimento da sua filha, se preparando para sair, ser transferido ali junto com o Baby O, que também vai pegar essa parte e vai passar para um outro presídio, já que a gente está tendo uma modificação com os presos ali, e vai para o Nicolas Cage saindo para ir pegar sua condicional, né? On the parole. Exatamente, cara. E aí é frisado até no filme, Mr. Travis, que durante o ano, né, os Marshals ali transportam cerca de 155 mil presos, cara, dentro dos Estados Unidos, tanto para transferência, como pra audiência e até exames médicos. E inclusive... Cara, é um gasto grande, é, né? Um gasto grande, imagina, cara, você tem que deslocar um avião com presos pra fazer qualquer procedimento. Isso aí já é uma despesa muito grande pro estado como um todo. Sim, mas aquele dia era exclusivo. Cara, aquele dia, bicho, bem no dia que o cara vai ser solto, precisava estar transferindo os maiores criminosos dos Estados Unidos. Ah, precisava. Precisava, cara, porque o Nicolau Gaiola, ele precisa sofrer um pouco. Pra Sim. ver se ele amadurece. Não amadurece. Cara, e aí a gente vê que tem o primeiro encontro, né, do Duncan e do Vince ali, os personagens nossos que a gente já apresentou anteriormente. Sim. Na frente do hangar ali, eles estão conversando, né? O Vince acaba ali trocando uma ideia, falando que ali vai ser transferido naquele avião os maiores criminosos que os Estados Unidos já viu. Só que o Duncan não parece dar muita pelota pro Vince não, né, Mr. Travis? Não, cara, eu achei até legal que é bem isso. O Duncan, ele se apresenta como o agente do DEA, que é o cara que tá lidando na rua o dia inteiro junto com o traficante, que ele convive com a bandidagem. E o Vince, ele é o cara que tá estudando, né? Ele até cita Dostoiévski durante o filme. E ele entende o que tá acontecendo ali, né? Mas, assim, rola aquele atrito, mas já se... A gente já apresenta quem que é cada um ali, as suas personalidades. E a gente tem a apresentação da trupe do terror aí, é, né, não, Dark? Vale ressaltar até um pouco antes aí, Mr. Chaves, de falar do pessoal aí da trupe. É, o Duncan é tão vagabundo que ele não cumprimenta, ele nem desce do carro pra se apresentar ao Vince. E depois disso aí, ele pega e estaciona o carro dele numa vaga de deficiente, cara. Pior, né, cara? Ele... Um Corvettezinho, ele vai lá, não dá a mão e para na vaga ele de deficiente. Ele é um agente do Estado, ele tem que dar exemplo e ele é o que faz de pior, né? É a convivência com o bandido. Ele é o contraponto exatamente do que o Vince é no filme, né? E sim. Aí, a partir daí, então, a gente tem a apresentação dos criminosos ali, da trupe do terror, como você disse. O primeiro que a gente vê, quem que é? William Bedford. Exatamente, cara. Ele pegou a esposa dele com outro cara e não fez nada com ela e nem com ele, com o Ricardão. Mas ele pegou e foi na casa dos pais da sua ex-esposa e matou todos, inclusive os irmãos e até mesmo o cachorro, cara. Maldito, a gente sabe, a gente viu lá no cast do Monstro do Armário, não se pode matar cachorro. Não se mata cachorro em filme nenhum. Garbosa os cachorros, se matam cachorros. Você quer pegar antipatia do seu público, é matar cachorro. Exato. O segundo condenado que vem aí, né, é o Nathan Jones, que é o Diamond Dog. Exatamente, né? Ex-general dos Guerrilheiros Negros. O cara explodiu uma reunião da Associação de Armas. Cara, eu até acho estranho, que bosta que é isso? Ex-guerrilheiro, ex-general dos Guerrilheiros Negros. O cara explodiu uma reunião da Associação de Armas, cara. Deve ser coisa. É o contraponto do americano, né? Porque assim, tem aqueles movimentos dos Mãos Negras, até a gente viu. Historicamente em Olimpíadas, os negros levantando a mão com o punho cerrado, e o movimento de Associação das Armas, que eu acredito que eles dizem aí, seria qualquer movimento redneck aí do sul, os brancos se reunindo, fazendo uma espécie de Ku Klux Klan pra matar negro, né? Ele foi lá e explodiu os caras. É, então, cara, e aí ele é até autor de um livro, né? Que é o livro Sim. Reflexos em um Olho de Diamante. Que segundo ali o pessoal até do departamento ali de polícia diz que pode virar filme, né? Sendo interpretado Sim. por Denzel Washington. É, e o livro que dá o cunha pra ele, né? The Diamond Dog. Exatamente. Então, cara, se você tem um filme pra fazer com negro, Denzel Washington é indicado. Exceto nos casos... Certo, se fosse Deus, né? Deus ou o presidente, né? Que seria daí nosso Sim. querido Morgan Freeman. Morgan Freeman, exatamente. E aí a gente tem um terceiro... Convicted, né? Que o Cyrus The Virus. Exatamente. Que matou mais que o Cáncer. Exatamente. Né? Até ele é apresentado ali que ele já fez de tudo, né, Mr. Chaves? Ele roubou, matou, Sim. assaltou, sequestrou, extorquiu, tendo atualmente 39 anos, dos quais 24 anos foram de cárcere, né? Cara, cresceu na prisão. Exatamente. Né? Ele ainda é enfatizado ali que ele matou 11 detentos, iniciou 3 rebeliões e fugiu 2 vezes da prisão. O cara realmente é uma desgraça, né, velho? O cara é uma desgraça. E desce o nosso querido quarto. É, até... A lá Jesus Cristo ele desce. Exatamente. Desce lá o Nicolas Cristo Cage, com aquele cabelão comprido, né? E aí pergunta, quem que é esse daí? Aí os caras falam, esse ainda é ninguém. Puta, até os caras no filme zoam o Nicolas Cage, cara. Pois é, cara. Aliás, o nome dele no filme é Cameron Poe, mas eu vou fazer questão de me recusar a chamar ele de Cameron Poe. Porque Nicolas Cage é muito mais massa. Com certeza. Em nenhum momento aqui do meu roteiro eu escrevi Cameron Poe, cara. Eu me recusei também a escrever, porque não é justo fazer isso com ele. É. E eu acho legal que, após essa cena, o Duncan ele fala a clássica frase dos anos 90, que era o nome do filme, né? E ele compõe ali a sentença, porque o Conair é um trocadilho do cadilho de Convicted Airplane, que são o avião dos condenados. Condenados. Não é... Conair. Mas, e lá dentro desse avião a gente vai ver que tem uma rainha dos condenados, né? Tem até a rainha. Outro que é apresentado ali, né, Mr. Chaves, mas muito rapidamente, é o criminoso Pinball, né? É, o Pinball é um malandrão, né, cara? É, ele é aquele cara espertão, vamos dizer assim. Ele é o espertão. Exatamente. Ele é o cara que roubava rádio na rua. Ele não deve ser aquele criminoso de coisas muito cabreiras, né? Mas ele é o cara que faz qualquer coisa pra se dar bem ali, pra não estar numa pior, né, Mr. Travis? O Pinball, pelo que aparece, eu acho que ele é aquele cara que fica vestido na esquina de casaco e a hora que você passa por ele, ele fala assim, pss, pss, ih, quer um bagulho aí? É o Badger, né, do Breaking Bad. Exatamente, exatamente. É o Pinball, é o malandrão, cara. O Pinball é o malandrão. Exatamente, cara. E depois que todo mundo foi apresentado, né, todo mundo no Pássaro da Liberdade. Exatamente. Né? Eis que aparece o último convict. Ou, na verdade, como a gente sabe ali, que é dito no filme, Mr. Travis, é um policial infiltrado ali pra que nada aconteça, ou que ele esteja ali pra evitar que algo de pior venha a acontecer. E ele é apresentado, e o Duncan, pilantra, já tinha sido discutido anteriormente que não era pra ter armas, né, dentro do avião, vai lá fazer... Claro, cara, por que vai ter uma arma? Tem um monte de condenado, a chance de ter uma arma ali pra dar merda é não muito faz grande. Sentido ter essa arma ali dentro, né? Nenhum. E aí o Duncan tira os policiais que vão fazer a inspeção dele ali e acaba por colocar uma arma na sua meia escondido, Mr. Travis. Sim, cara, ele vai lá e fala assim, não, deixa que a inspeção eu faça, vai lá, mexe no cabelo, mostra ali, agora que todo mundo olha pro lado, ele coloca uma pistolinha na botinha do cara. Cara, isso vai dar merda. Isso, vai dar merda. Exatamente. E aí, todo mundo embarcado. Portas, né? Fechadas. Fecha as portas. Nosso querido oficial encarregado ali, né? O guarda Falzon. Ele começa aquele discurso moralista, né? Quem manda nessa porra sou eu. Quem manda nessa porra sou eu. Se meu nariz se sentir irritado, vocês que vão pagar. O cara, velho, ele é muito chato, velho. Ele mereceu também ter tomado umas porradas, né? Não, cara, mas eu acho massa o que ele faz ali. É bonito. Que é, ele faz. Na verdade, ele tem que mostrar que quem manda naquela porra ali é ele, né? É, ele fala, ó, não quero ouvir a voz de vocês, ninguém vai falar nada, ninguém vai cuspir, ninguém vai tossir. E ele chega e fala isso direto pra um ariano que tá preso ali, um dos convicted. E ele fala, e a hora que ele fala isso, o ariano olha pra ele e fala assim, gospe no chão e fala assim, aqui pra você, seu porco. Ele na hora põe uma mordaça no cara, coloca um capuz e mete uma cotovelada na cabeça. Ele dá uma cotovelada com tanta força, cara, que o braço dele fica pendurado. Ele continua o discurso ali, mexendo o braço, doendo assim. Cara, só que as tensões ali continuam sendo criadas. É, Cyrus, ele começa a provocar o índio, né? Aquele, o Danny Trejo. O Danny Trejo, mano. O índio não, o Machete. O Machete, eu não tem, quando eu vejo ele, cara, eu tenho muitas imagens na minha cabeça, então é foda falar do índio. Mas você sabe por que isso? É. Porque o Danny Trejo, assim como nossa querida Troma, é um cara que só no último ano ele fez mais de 200 filmes. Ele tem participações em filmes e em séries. O cara tá em tudo, velho. Desde a época do Dundrick no Inferno, o cara tá ali religiosamente fazendo tudo quanto é produção o cara faz. O cara tá desde Breaking Bad a Sons of Anarchy. Exatamente, o cara tá em tudo, cara. Aqueles filmes, os piores filmes que você pode imaginar, ele aparece. Séries top como Breaking Bad, Sons, ele aparece. Então ele é um cara que... Não, ele não tem critério, ele fala, eu vou lá e faço. Eu diria que ele não tem preguiça de trabalhar, Mr. Travis. Não, tá lá. E aí o Cyrus tá trocando ideia com ele ali e tal, né, e ele acaba se vangloriando que foi preso por 23 estupros, né, ele mostra o braço dele e o porquê que ele é chamado de Johnny 23, e ainda fica olhando pra policial ali, que tá ali, né. Só que ele... É, ele olha pra ela, dá uma piscadinha, e né? Fala que ela será a 24ª tatuagem. E ainda diz pro Cyrus, né, Mr. Travis, que se soubesse da verdade, a estatística ali seria de 600 ou mais casos, né? Sim, e o Cyrus dá uma zoada nele. Exatamente, né? Ele fala que é bom não cruzar o caminho porque ele não gosta de estupradores. É, o Cyrus ele fala assim, não, eu gosto de você, conheço sua reputação, gosto de tudo, mas o problema é que você é um estuprador. Os estupradores pra mim estão entre a barata... E aquela gosminha branca que fica no canto da boca quando seca. Você pra mim não é nada. O cara dá uma zoada, mas ele disse que vai aliviar pro índio por enquanto, né? E ele acaba chamando claro, o guarda... Claro, é o Machete, exatamente, né? Ele acaba chamando o guarda Falso ali pra perguntar o que o serviço de bordo tinha incluso e qual filme que iria passar, cara. Cara, eu gosto muito da resposta do guarda, velho. Você lembra a resposta do guarda? Não, fala aí, cara. Você acabou de assistir o filme. O guarda, ele fala assim pra ele. É, o filme de hoje é... Como passar o resto da vida sem comer nenhuma mulher e como nunca mais sentir o gosto de um bife. É perfeito, cara. Perfeito. Tá lá. Ele... Condenado a perpétua, seu filho da disse puta. Disse tudo, né? Disse tudo. Cara, e aí o avião tá partindo, Mr. Travis. Só que daí nós vemos que o Cyrus, The Virus, e o Diamond Dog, eles estão com alguma coisa preparada pra entrar em ação, né? É, eles têm uma espécie de um alfinete, um grampo de cabelo, qualquer coisa. Aquele clássico desembaraçador de algemas, né? Eles enfiaram embaixo da pele da mão. Quem nunca colocou um alfinetinho embaixo da mão, né? Quem nunca, cara? Colocou por baixo da pele pra se sentir o valentão. Exato. E eles escondem ali e começam a preparar a fuga, né? Começam a entreolhar os presos já, que já tá combinado aqui. Exatamente. E aí, depois desse momento aí, a gente vê o Pinball, aquele manezinho ali, tirando um barbante de dentro da garganta. E o cara do lado dele ali fica até preocupado, o que tá acontecendo, né? E ele tira de dentro da boca ali uma ampola, tipo aquelas de Epocler, e tava cheio de gasolina. E tinha a ampola e um fósforo. Ele joga a gasolina no cara do lado dele, risca o fósforo e taca fogo no companheiro, cara. Eu acho massa, porque o cara é um... O cara é descendente de índio. E ele começa a falar assim... Droga, você viu só o que aconteceu? Foi combustão espontânea! Ele deve ser um daqueles pajés! Eu já vi isso no Discovery Channel! Alerta! Alerta! É combustão espontânea! Eu já vi isso no Discovery! Eu tenho certeza! Ele fala assim, ele vai, começa a tacar gasolina e fala assim, sorry, Chief. Cara, e o bicho tá pegando ali fogo na cabine, o alerta tá ligado, né? Sim, e cara. Aí os policiais chegam ali e tiram o Pinball de perto do incendiário ali, vamos dizer assim. Mas tem que pagar, né, o fogo. Exatamente. Só que o Pinball já tava tudo certo e foi lá e libertou o Diamond Dog. Sim, é o primeiro a fugir. Exatamente, é o primeiro que é libertado. A polícia acaba contendo eles ali, né? Segura ali, uns 3, 4 segura Diamond Dog e tentam segurar mas o Pinball. Mas não antes dele matar um policial. Exatamente, né? Ele acaba conseguindo matar um policial ainda. Cara, ele mata bruto, porque ele pega a algema dele que ele abriu e enfia na garganta, cara, na jugular do cara. Tipo o Rock, o Rambo 5, né, que ele arranca a jugular do cara com a mão, ele faz a mesma coisa. E aí ele acaba sendo rendido, Mr. Travis. E o Pinball também, só que o Pinball consegue, por último, libertar o Cyrus, né? Sim, Cyrus é exatamente, cara. E aí... foi pro pau, cara. O Cyrus liberto, o avião tá tomado, cara. O Cyrus, ele... É, porque enquanto assim, tava toda aquela rebelião, todo mundo brigando, eu acho que até aparece os médicos, o cara brigando, caindo todos os remédios que tinha no avião, o Baby O preocupado, que caiu toda a insulina dele, né, eu queria tomar, e o bicho pegando, o Cyrus vai direto pra cabine de comando, né? Exatamente. E enquanto ele tá indo pra cabine de comando, o piloto manda o copiloto pegar a arma que tem ali e sair pra tentar conter. E quando ele sai, cara, aí o Cyrus DeVirus já tá ali e ele acaba pegando, rendendo o copiloto, né? Tomando a arma dele. Sim. E tomando o controle do avião. A merda, cara, tá feita. Que burrice, né? Pra que sair pra verificar? Nunca, né? Em nenhuma situação, cara, é aconselhável o piloto. Você que é piloto. A culpa de tudo isso é do piloto. Não, exatamente. Né? Você e ouvinte que é piloto de avião, cara, nunca saia da cabine pra ver o que tá acontecendo. Mas por nada, cara. É, mas isso aí tudo porque foi antes do 11 de setembro, cara. Hoje eu acho que nem aconteceu. É, também acho que não, cara. É, e o Cyrus já dá ali pro piloto, falou, ó, os caras estão chamando, você ligou o alerta, você vai pegar agora com a arma na cabeça do piloto e falou assim, você vai reportar que não aconteceu nada, que foi um little riot, mas já foi controlado, já tá tudo normal, segue o destino como a gente tava programado. Exatamente, e ele faz isso, lógico, né, ele não quer correr o risco de perder a vida por causa... Claro, quem quer tomar uma bala na cabeça? De jeito nenhum. É, Mr. Travis, depois que o piloto da aeronave passa a mensagem pra torre de controle... Cyrus DeVirus sai ali da cabine do piloto e anuncia que ele era o novo capitão e que todos eram bem-vindos à festa que aconteceria naquele momento, né? Senhoras e senhores, aqui fala o comandante. Eu tô com a única arma a bordo. Bem-vindos a Conair. Não, e novamente a gente tem o Conair apresentado, né? Bem-vindos ao Conair. Exatamente. E aí, Mr. Travis, a primeira ação ali do Cyrus é prender os policiais, né? Entre eles, aquela policial ali que tinha se dado bem com o Nicolau Gaiola no começo ali da apresentação dos dois, uhum. Né? Sim. E após ela presa, cara, o maldito machete vai pra cima dela pra já fazer o ato ilícito ali de... Johnny 24, exatamente, né? Ele queria aumentar suas tatuagens e a próxima vítima era a agente ali da polícia. Só que o Nicolau Gaiola, ele acaba percebendo e vai pra cima dele, né? E defende ela, dizendo que ali não ia acontecer aquilo. E ainda acaba colocando o Cyrus na jogada ali e fala assim, ó, aqui isso aqui não vai acontecer e tal. E o Cyrus acaba concordando. Que se, e diz ainda que se ele abaixasse a calça, ele sairia voando do avião. Cara, mas... O Cyrus foi foda. Não, exatamente, mas eu fico pensando, se ele fosse fazer aquilo, como é que eles iam fazer? Iam abrir uma porta do avião pra jogar o cara? A despressurização no avião aconteceria. Cara, mas esse avião, ele não... Esse é um avião militar das antigas, né? Eu acho que esse não é um avião pressurizado. Pelo que a gente vê até durante o filme, a forma como o avião abre a porta traseira dos presos entrar, eu acho que é aqueles aviões que eles usavam para invasões antigas. Até no próprio Vietnã, talvez até no início da Guerra do Golfo, ou no início dos anos 80, durante a região do Oriente Médio, onde os caras jogavam tanque de paraquedas, essas coisas. Acho que não tem problema de descompressão nesse avião. Por isso que os tiros ali não causaram nenhum efeito, então, também. Provavelmente, cara. Cara, e depois disso aí, o Cyrus, ele chama aquele guarda falso, né? O boca dura ali. E pergunta qual que eram os planos, né? Do avião, o que, que ele faria, qual que era o itinerário. E o Falso acaba dizendo, né, que eles pousariam em Carson, né, para poder fazer a troca de presos, onde desceriam alguns e subiriam outros. E aí o Cyrus quer saber quantos que vão descer e quantos que vão subir. Descem 6, sobem 10. Exatamente, cara. Só que daí que tá o problema, né? No começo da rebelião, cara, 2 ali são mortos. E entre eles, 2 que desceriam para fazer a troca ali em Carson, né? É, e tem o problema da cor. Exatamente, né? Cara. Os 6 que desceriam teriam que ser brancos. Cara, que sacanagem, né? Até nisso a gente indiretamente tá vendo essa merda do preconceito. Né? Todo filme a gente fala disso também, né? Todo filme a gente fala disso, cara. E infelizmente é uma estatística, né? Os negros são mais uma população carcerária maior do que exatamente, os brancos. Cara. E ali gera um conflito dentro do avião, né? Porque não tem tantos brancos assim. Exatamente, cara. E aí acaba que o próprio Nicolau Gaiola ali pensando em se voluntariar, né? E o Baby, eu falo também pra ele que vai e tal, e eles se levantam, Mr. Chaps, pra se oferecer. Vamos nós dois, né? Porque a gente não precisa participar disso, né? Os caras querem fugir, eles que se fodam. Exatamente. Vamos descer aqui, é a oportunidade que a gente tem de descer e encerrar tudo isso. Até porque o Nicolau Gaiola já tava livre, né? Ele já tava de condicional, era só ele descer, carimbar o visto dele e entrar nos Estados Unidos de volta. Né? Exatamente, cara. Enquanto tudo isso aí tá desenrolando, o nosso querido Bimbo ali tá soltando os convicts, né? E quando ele vai soltar aquele agente disfarçado ali, ele tá tentando soltar a corrente da perna dele, o cara com medo ali vai lá e rende o Bimbo pra tentar controlar a situação. Ele se apresenta, né? Ele rende o cara e fala assim, eu sou do DEA, eu sou policial, todo mundo parado, e claro que... Cara, e bandido não tem honra, cara. Você acha que o Cyrus ia se importar com o Bimbo, velho? Claro que não, de cara. De jeito nenhum, cara. O Cyrus até abaixa, pega a policial que tava no avião, faz ela de refém, enquanto a gente do DA faz o pinball de refém. E fica os dois um com a arma apontada, naquele duelo mexicano. Cada um fala, ó, quem atirar primeiro leva. Exatamente. E o Cyrus ainda brinca, né? Fala assim, o pinball? O que eu quero com esse negro aí? Esse negro não vale nada pra mim. Esse negro é inútil pra mim. Agora essa policial pra você vale muito. O pinball fica chateado, né, cara? E no meio dessa discussão, cada um com seu refém, tá lá o Nicolau Gaiola no meio da discussão. Fala pro policial, fala assim, abaixa a arma, calma, calma. Eu acho até legal que o Pimbo olha pro policial e fala assim, daqui você não tem saída, meu querido, você vai morrer. E é verdade, porque tinham 30 detentos. O cara não tinha 30 balas no revólver. Ele vai matar todo mundo que tem, o resto vai matar ele. Exatamente, cara. E o problema é que daí ele acaba vendo que alguém tá se aproximando dele, né? Vem um cara pra desarmar. Exatamente, ele vai reagir contra o cara. Quando ele tira a arma da cabeça do Pinball ali, o Cyrus acaba executando o cara dentro do avião, né, Mr. Travis? Já era. Exatamente, cara. Então... E aí, o Pinball... E aí, a primeira interação do Nicolas Cage ali, né, falando com o Cyrus. Exatamente, cara, é verdade, bem lembrado. Até o BBO comenta com ele, o Cyrus elogia o Cameron Poe, ele fala assim, ó, bom trabalho. E o BBO fala, bom trabalho, você realmente não salvou a vida do cara e não encerrou a rebelião. Muito bom ajudou trabalho pra você caramba. E aí ele virou amigo do Cyrus. Mas é melhor ser amigo do Cyrus naquela situação que inimigo, né? Claro, seria melhor amigo. Com certeza, velho. Best friends forever, hashtag do BFF. BFF Cyrus. BFF. E aí a gente já tem armado, né? Porque nesse ponto... O Pinball já começa a deslocar, identifica quem que são os corpos que tem que descer, identifica os mortos, que são os responsáveis, já condizem quem vai descer e quem vai ficar, aí o Nicolas Cage acaba arregando, né? Exatamente, ele arrega, né? E até porque ele tinha um amigo dele sido negado, né? Já que ele era negro, o Baby O. E não podia descer. Não podia descer, só que o Cyrus tem uma brilhante ideia, Mr. Chaves. Ele fala que vai mandar o piloto, o que surpreende todo mundo. Mas quem que vai dirigir, né? Pilotar esse avião? Não, deixa comigo que tá tudo sob controle. E pega o guarda falso, né, Mr. Travis? Sim, cara. É, o que mostra que o Cyrus já tinha tudo armado, comunicação com outras cadeias, já tava tudo planejado. Ele usava celular, cara, em 97 na cadeia. Claro, por que não? Por que não, exatamente. É, BBS, né, trocava mensagem via BBS. Sim. E aí, Mr. Travis, nesse... enquanto eles preparam ali o piloto, e o guarda Falzon pra desembarcar junto com os outros detentos, né? O Nicolau Gaiola vai dar aquela averiguada no corpo ali do policial morto ali, do agente secreto ali infiltrado, e vê que tem um gravador, e ele pega e coloca dentro da roupa do agente Falzon, né? Sim, exatamente, cara. Que é o indício que pra liberdade deles. Exatamente. Que, tipo assim, ele tá tentando passar mensagem que alguém ali dentro ainda tá tentando ajudar, Mr. Travis. Uhum. E enquanto eles estão armando todo mundo pra descer, o piloto, que ainda é o piloto do avião, recebe uma comunicação, né? Pô, tem uma forte tempestade de areia no lugar que vocês vão descer, né? Exatamente. Verdade? E o Cyrus adora a informação, né? Porque o que já tava praticamente tudo a favor dos bandidos ali, parece que melhora definitivamente a situação deles. É, eu acho legal, Dak, que enquanto tá acontecendo tudo isso, o Cyrus adorando a tempestade de areia, a gente tem o contraponto da investigação, né? Porque os criminosos todos foram liberados e começam a investigar daí a cela do Cyrus. É, fazer aquelas inspeções, né? E inspeção de rotina, acredito eu. É, pra poder, acho que, de repente, colocar novos condenados ali nas celas. E eles percebem que alguma coisa tá errada na cela do Cyrus. Eles veem um parafuso solto, aí quando eles agacham, eles começam a mexer, eles veem que tem tipo uma farinha caída no chão, eles começam a mexer ali nos blocos de concreto e ver que, na verdade, são tijolo de farinha, tá ali disfarçado pra poder esconder alguma coisa. Quando eles cavam aquele buraco no tijolo, Mr. Travis, eles encontram uma porrada de livro, de idiomas, de outras coisas, e uma imagem da Santa Ceia recortada, com os olhos de cada apóstolo ali removido. Os caras ficam meio cabreiro, né? O que será que isso aí quer dizer, né, cara? Sim, e enquanto isso, tá tendo uma troca de presidiário ali no chão, né? Porque o avião já pousou e descendo o presidiário e entrando os novos. Exatamente, né, cara? E aí tá sendo feita aquela troca, desce ali, até o guarda Falzon tenta se comunicar com os policiais, mas não consegue, né? Eles descem tudo amordaçado, né? Exatamente, cara. E enquanto tá mandando os 6 pra um lado, tá entrando os 10, cara. Entra 9, né? O primeiro que entra ali até o piloto, o Capitão Boeing ali da aeronave, né? Que é o Swamp Thing. Swamp Thing, cara. Eu acho um apelido do caralho, porque é o monstro do pântano, né? Uma grande referência aos nossos quadrinhos da DC, do monstro do pântano. Exatamente. O cara é meio... tem um aspecto meio de monstro, né? O cara é meio grotesco, vamos dizer assim. Bem grotesco. Ele me lembra o Leme, cara, do Motorhead. É verdade, cara. Verdade. Bem, bem, bem observado. Ele só não tem a voz sinfônica do Leme, ele só não fala assim. É muito engraçado, cara. Sim. E a troca tá correndo tudo bem, Mr. Chaves. O último dos detentos a ser transferido ali é o nosso querido Nuck Thompson, né? O Steve Buscemi. Sim, cara. Cara, e a chegada dele é linda, né? É linda, cara. Ele chega num caminhão à parte, tudo acorrentado numa esteira que leva ele pra frente com uma espécie de cadeira. Os caras colocam tipo aqueles cabos de focinheiro de cachorro, engata nele pra tirar ele dentro. Cara, é um negócio surreal, vamos falar a verdade. Parece os caras transportando o Magneto na cadeia, assim, sabe? Exatamente, ninguém chega, cara, perto do cara. E a gente não vê o rosto dele, não vê nada. Ele parece aquela cena do Hannibal preso, sabe? Tudo acorrentado. Isso, cara. Uma câmera almofadada, tudo. Bem, bem, bem simbólico. É bem isso. Cabreiro mesmo, assim. É uma imagem bem, bem cabreira, vamos dizer. Perturbadora. E até, inclusive, dentro desse aspecto, o próprio Anthony Hopkins foi convidado pra fazer esse papel. Só que, por produções dos filmes, a parte, claro, do Hannibal, ele não pôde participar, cara. O estúdio recusou a participação dele. O que seria, eu acho, animal, assim. Mas o Steve Buscemi cumpriu muito bem o papel. E era um meninão, né, cara? Você vê que ele tem uma cara... E era um meninão. Ele parece aquela criança da quinta temporada do Boardwalk Empire, onde tá mostrando ele, cara, criança, velho. Parece mesmo, parece é muito mesmo. É muito parecido com o ator mirim que arrumaram. É bem legal essa evolução, cara. bem, bem massa mesmo. Eu acho massa que conforme ele vai descendo, todo mundo vai apresentando ali e o próprio Cyrus fica com medo dele. É, os caras ficam com medo, os caras têm medo dele, né? Situação surrealista. É o Garland Green, cara. É o cão em forma de gente. Esse sujeito magrelo aí estripou 37 pessoas em todo o litoral leste. Dizem que o modo como matou aquelas pessoas faz a família Manson parecer a família Doremi. É. Ele tá no voo certo. Cara, e enquanto isso, né, o piloto já tá na cabine ali, o Safin. E ele, a primeira coisa que ele faz, como todo bom criminoso, ele vai lá e tira o transponder da aeronave e entrega pro Pinball, né? Sumir com aquele negócio. Sim. E é engraçado que o Pinball sai no meio da tempestade por um compartimento ali da aeronave que ninguém acaba vendo, né? Que ele saiu dali. É, desce pelo trem de pouso, eu acho. Exatamente. E ele vai dentro do hangar ali pra colocar num outro avião, né? Ele entra dentro do hangar do Uncle Joe. Né? Do Uncle Joe. Cara, e o, como qualquer cara no universo que seja bem macho mesmo, ao ver uma fêmea ali, o cara tenta estabelecer uma comunicação, né, Mr. Travis? E o Pinball ali, cara, eu acho bem legal que... Bem dessa, um cara que é bem másculo mesmo, só que ele tem um adendo, né? Porque ele é um cara que ficou preso nele, né? Não via nada de fêmeas em volta dele. Ele não sentia aquele cheiro. E ele vê a menina, ele entra dentro do hangar do Uncle Joe pra esconder o transponder. Ele tá lá e a mulher fala assim: o que você tá fazendo aqui? Ele fala: não, eu trabalho pro polícia que tá aqui, eu só vim aqui tirar meu horário de almoço. E ele olha pra ela e fala assim: você tem os olhos mais lindos que eu vi dos últimos 5 a 10 anos. E ele com roupa de policial, com aquela estrela, roupa, né? De policial. Exato, não, todo mundo vestido de policial, afinal, ele tava caracterizado pra, né, pra ninguém pegar os a caras. A roupa, né? De dois, de um defunto tamanho GG, né? E aí, enquanto ele entrega o transponder, tá ali conversando com a mulher, passando aquele migué, a gente vê os presos saindo, inclusive o guarda Folsom entrando dentro do ônibus, os ônibus saindo, e o guarda Folsom ali gritando, não, não, não, não, e leva uma puta de uma cacetada. Uma coronhada. Uma coronhada do guarda local e cai a gravação que o nosso Nicolas Cage escondeu na camisa dele, né? Exatamente, cara. E em paralelo a isso, Mr. Travis, na cela do Cyrus, o nosso amigo ali, o querido... John Cusack. John Cusack, ele pega ali aquela imagem da Santa Ceia, assim, num estalo de inteligência do nada, né? Ele... Uhum. Entende que os olhos é pra formar palavras naquele monte de textos que ele tá ali. Ele começa a fazer a imagem andar ali e ele entende que a mensagem era que o avião pousaria em Carson. E ele... Ele pega Carson City, exatamente, né? Cara. E ele sai correndo pra avisar a torre de controle. Só que nisso tem uma caixa escrito não abra. E ele se liga que tem aquela caixa ali, só que não dá tempo, né, Mr. Travis? Não dá. É. Não, na verdade não é que nem não dá tempo, porque ele fala, ele sai da cela e fala pros policiais que estão cuidando. Fala assim, ó, não relem nada. É, só que, claro, uma caixa escrito não abra, você acha que o cara não vai abrir? É, a curiosidade bateu ali, o policial abriu. Cara, e a hora que abre é lindo, porque é aquela clássica bomba dos anos 90, que o verde mistura com o vermelho, né? E explode bonito, né, cara? Cara, o guarda voa longe, aquela bola de fogo saindo no corredor da cadeia. E o John Cusack, que a porta quase bate na orelha. Exatamente, dele. Já fica cravado no concreto, né? Exato. Um adendo que vale a gente fazer, até trazendo um pouco pra atualidade agora, dentro da questão da cultura pop, pra quem tá assistindo essa série nova agora que foi lançada, do Narcos, que é uma série muito boa, extremamente recomendada, né, Odak? Exatamente, com certeza. A gente vê lá nosso querido Pablo Escobar brigando com o governo da Colômbia pra cancelarem a extradição dos presos, pra não mandarem ninguém pros Estados Unidos, o que de fato acontece. E a carta que o John Cusack lê, que tem a transposição dos olhos com a Santa Ceia, é uma carta do escritório de Bogotá, falando justamente sobre isso. É verdade, cara, bem, bem lembrado, é isso aí mesmo. Eles estão falando sobre extradição, né, então é... Cara, é uma coisa que... É, tudo acaba se interligando novamente, a gente volta a falar isso, né? Mas a gente tem essas ligações das questões governamentais aí de extradição. Em algum filme ou outro sempre tá aparecendo numa série nova como Narcos agora. Então você vê bem, bem observado um filme de 97 evidenciando essas coisas, né, Mr. Travis? Cara, Cara, bem legal, né? E enquanto isso, a bomba explodiu na cadeia, o John Cusack já sabe que eles estão em Carson City, que é onde está acontecendo a troca de presos, ele já sai para comunicar e o guarda já caiu a fita da gravação do agente do DA. E olha que eles estão saindo, o ônibus para, né, exatamente, cara? E um guarda sai de dentro do ônibus e vai em direção do Cyrus, né, pra conversar, pra tentar abordar ele. Dá aquele migué, né, fala assim, ei, como que tá? Exatamente, né? Só que o Cyrus já estava esperto, né, porque os caras pararam o ônibus e voltaram, e antes que o próprio policial saque sua arma, o Cyrus acaba dando um tiro na cabeça do policial. E ele sai dando risada, Mr. Travis, ele some no meio da tempestade de areia e entra dentro do avião. É, vai todo mundo gritando, isso aí, Cyrus, não sei o que lá. E eles entram dentro do avião e o avião decola. Exatamente. Né? E quando o avião tá decolando, os caras, cadê o Pinball? E eles olham pela janela, tá lá o neguinho correndo. Ei, me espere, pera. Quem olha é o Indy, né? E ele acaba caindo, né? Bem desajeitadão. A cena dele caindo é bem ridícula, desajeitada, cara. Ele dá uma tropeçada linda. Exatamente. Né? Só que nessa tropeçada ele ainda consegue alcançar o trem de pouso, né? Sim, cara. Ai, cara, que essa parte é engraçada. É massa. Eu acho massa a vingança do Indy, porque o Indy olha pra ele dando risada, fala assim, fica aí, otário. Cara, bandido não tem honra, cara, não adianta. Bandido não tem honra, né, cara? E aí temos já o nosso querido copiloto, o nosso piloto, né, o Swamp Thing decolando o ônibus. Exatamente. O transponder pro outro lado. E aí tem o copiloto dele ali, pergunta, viu, mas a gente vai ser seguido, né? Aí o Swamp Thing dá aquela risadinha e fala, mas eu já tirei o transponder. O cara é criminoso, o cara é bandido, ele sabe o que faz realmente, Mr. Travis. Sim, cara, já desviaram todo o foco. E nesse ponto todo mundo já sabe que o avião tá tomado, sitiado pelos bandidos. Já é declarado ali de fato uma rebelião. E chama uma patrulha aérea, né, Odar? Exatamente. Eles chamam a patrulha aérea e falam, vamos pegar o sinal do transponder e vamos seguir. Só que o que acontece, cara? O aviãozinho que tá com o transponder escondido tá levando um grupo de velhinhas pra fazer um passeio sobre os canyons ali da região. Fazendo um turno? Exatamente. A La Grand Canyon? Exatamente. Né? Na região de Carson ali. As velhinhas montam no avião e, pum, partiu, velho. Partiu, cara. E nesse ponto aí, enquanto a gente tem o desenrolar da conversa entre o Vince e o Cyrus, né? Porque assim, o avião tomado, o Vince entra em contato via rádio com o avião, né? Fala assim, quem tá aí? Aqui quem tá falando é o Vince. Tô com o Duncan, sou agente federal, o S. Marshall, junto com a gente do DA, né? Cara, muito foda essa cena, né? É legal, cara. Essa cena é bem legal mesmo. Porque o Cyrus, ele fala assim, você é o cara do agente do DA, pro Duncan, né? Nunca vi um cara se mijar tanto antes de morrer. Tipo, o Cyrus, ele é um cara foda, velho. Ele não tem medo de nada e ele é um bandido por natureza mesmo, Mr. Travis. Enquanto tá tudo esse desenrolar aí, né, Udak, a gente vê um agente dos Marshalls chegando pra família do Nicolas Cage, né? Exatamente, cara. A filha e a esposa tá esperando ali no aeroporto, né? Pelo pai que supostamente chegaria no horário. A gente sabe que isso não vai acontecer. E o oficial aborda ela dizendo que um problema havia ocorrido e a convida pra seguir ele, né? Que eles levariam ela pra um outro lugar, Mr. Travis. Já tem um jatinho, exatamente, né? Já que o Vince, né, ele tinha percebido que alguém dentro da aeronave tava tentando ajudar eles. E ele já tinha visto que o histórico do Nicolau Gaiola era ex-CEO, né? Sim. Tem uma discussão ali entre o Duncan e o Vince, né? Porque o Duncan, ele fala que todos ali são animais, todos são condenados. E o Vince, é a hora que ele cita o Dostoiévski, né? Que ele fala assim, não, ali não tem nenhum condenado, né? É um reflexo da sociedade, por isso que é condenado. E ele começa a discutir e apresenta a ficha do nosso querido Nicolas Cage. Fala, ex-militar, foi preso no lugar errado, porque estava no lugar errado na hora errada, foi preso defendendo a honra da família, um cara extremamente condecorado, e é o cara que, segundo o próprio guarda, o Falso, que salvou a vida dele, né? Que entregou a fita. Então o Vince está convencido que ele tem um aliado dentro do avião ali, né? Para tentar de alguma forma retomar o controle ou ajudar eles ali a interceptar o mesmo, Mr. Travis. Eles estão falando ali e o Vince é o único cara que não sabe que a patrulha aérea tá chegando, né? Exatamente. Na verdade, o Duncan dá a ordem, né, pros helicópteros seguirem o transponder ali e abater o avião. Uhum. Isso contrariando, claro, a ordem do Vince, que era de não fazer isso. Então é o contraponto ali do cara que é correto contra aquele policial corrupto, vamos dizer assim, que quer resolver as coisas da maneira mais rápida e fácil para poder garantir ali a medalha, vamos dizer assim. Cara, eu acho que não é nem gíria do corrupto, eu acho que é o produto do meio, assim. Eu acho que a gente pode fazer o paralelo desses dois policiais como o próprio Tropa de Elite, já que a gente tá trazendo referências aí do Narcos, né? Por que não trazer nosso querido, como que chama? O Capitão Nascimento, né? Como é que é o nome dele? É o Capitão Nascimento, foda-se o nome dele. Que se foda. No Tropa de Elite a gente tem ali o Capitão Nascimento como o cara que sobe a favela, que põe o cara no saco, pede pra falar a verdade, dá tiro de 12 na cara do baiano. E o pacifista, que é o cara que pegou a mulher dele, né? Que é o cara que fala assim, não, vamos resolver na conversa, isso aí não é assim. E eu acho que é bem esse paralelo dos dois aí. Um que sabe resolver na conversa e outro que sabe resolver na bala. Exatamente, eles mostram o contraponto de cada personalidade, Mr. Travis. Sim, cara. E a mensagem chega. Exatamente, né? Só que o Vince fica puto, na verdade, porque ele acaba ali descobrindo o plano, né, do Duncan, que era de abater. Os helicópteros já estavam a caminho, só que, claro, os helicópteros estão seguindo o transponder numa aeronave errada. Claro, natural, né? O monstro do pântano pensou em tudo. Exatamente, cara. E o detalhe é que volta ali pro avião dos criminosos, né, pro Conair, e aí tá o nosso monstro do pântano conversando ali e diz que pro Cyrus que na verdade aquele voo demoraria um pouquinho mais, já que a velocidade deles ali não tava, vamos dizer, condizente com o plano que eles tinham inicialmente, Mr. Chev. Eles têm um probleminha ali no voo, né? Tem algo atrapalhando. Exatamente, eles. Exatamente, esse problema é no trem de pouso. O problema do trem de pouso reflete justamente no tropeço do Pibble, né? Cara, o Cyrus manda o Diamond Dog descer pra ver o que tava acontecendo, e na hora que ele abre aquela tampa ali que dá acesso ao trem de pouso, ele fica meio cabreiro, porque tá um vento do cacete ali, e fala, opa, não vou descer não. Ô, Caipira, chega aí. Ele cagou, né? Eu acho massa que ele, trazendo a referência que nós temos do entrelace entre nossos episódios, ele chama o Nicolas Cage de Little Billy. Que Little Billy é o nome clássico dos rednecks americanos. Exatamente. E o Nicolas Cage só é chamado disso porque durante o início da rebelião, o próprio guarda Falson olha pra ele e fala assim, vem cá, seu morador de trailer. E ele bate no guarda e fala assim, minha mãe morava num trailer. Exatamente, verdade. E ele virou o caipira aí por causa disso. Exatamente, cara. Mas aí o Diamond Dog, ele terceirizou o serviço, né? Não, eu não vou descer, não. Ele se cagou inteiro. Exatamente, ali, cara. Não vou descer, não. Vem cá, caipira, desce pra olhar o trem de pouso. Mas sozinho eu não vou, mas você vai comigo, vem cá. E aí o Nicolau Gaiola desce e aí quando eles chegam na parte de baixo ali, Mr. Travis, eles observam que o trem de pouso realmente tá tudo ferrado. Por quê? Porque o Pimbo, naquele tropeço ali, ele acaba caindo no trem de pouso e o mesmo não consegue se fechar direito. É engraçado que a maquiagem do Pimbo ali tá bem ridícula, né? Ele tá meio marrom, esbranquiçado, com aqueles dentão branco, cara. Tá muito feio. Ele tinha que estar congelado ali, né? Exatamente. Enquanto o Diamond Dog vai dar uma zoada nas bagagens ali, dar uma violada nas malas dos condenados, o Nicolas Cage, ele consegue escrever uma mensagem. Ele escreve uma mensagem diretamente pro John Cusack. Exatamente. E é uma mensagem que, na verdade, é um sinal de onde eles iriam pousar o avião, né? Pra fazer essa troca. Essa mensagem seria pra dizer pra ele que era na cidade ou em um local em Lerner. Estávamos indo pra Fresno. Exatamente, cara. E a cena engraçada que mostra o Pinball caindo me lembra bastante aquelas cenas do filme Adrenalina do Jason Statham. Do Crank, né? Do Crank. E, cara, pior, é a sequência exatamente igual do final do cara, filme. Cara, é muito parecida essa sequência do filme. E aí, só faltou o Pinball ligar pra mulher dele. Exatamente. E aí mostra, cara, o contraponto que é o carro estacionado, parado ali no sinaleiro. E um velhinho galante, né, com a mulher ali, não sei o que, pô, o passarinho cagou no vidro, ele começa a limpar. E esse cara é o General Hammond, que tá no Stargate, cara, no nosso cast, no episódio 2 nosso. Mais um link aí, você tá vendo como tudo no mundo é linkado? É tudo linkado, cara. Ah, não. Você viu isso? Toda vez que dou polimento, me afasto 30 metros do lava-jato e pronto. Pau. Passarinho. Deve ser pra dar sorte. O sinal abriu. Ah! pinball cai em cima do carro dele, destruindo, cara. E, cara, é bonita a caída dele, hein, Hélio? Porque, assim, ele fala assim, não, tá preocupado só com as bostinhas de passarinho. Ele olha que o pinball cai, velho. Ele arrebenta a frente do carro inteira. Não sobra nada. Eixo, o motor, foi tudo feito saco. Pau, e um monte de carro batendo, dando... Velho, causa... É carro pra tudo quanto folado aparecendo ali, né? E engraçado, cara, que essa mensagem acho que é passada, né, pro Kuzak. Só que, porra, na altura que o pinball caiu, velho, era pra não sobrar absolutamente nada dele, né? Nada. Com certeza, nada. Ia sobrar só um pedacinho ali. Que foda, né, cara? Ainda mais porque ele tava congelado, né? É, enquanto o carro tá explodindo ali, né? Pedacinhos de pinball voando pra tudo quanto for lado. Nós temos o Vincent chegando pra entrevistar a mulher e a filha do Cage, né? Porque os militares, os West Marshals, tinham trazido de onde ela estava esperando ele pra perguntar sobre ele, sobre a personalidade, né? O que estava acontecendo, né? Exatamente, cara. Ele quer saber como que ele era como marido, tudo, porque era pra confirmar, na verdade, a intuição que o Kuzak tinha, né, cara? De que ele, na verdade, era uma pessoa boa e que o que estava acontecendo ali era, na verdade, uma forma de o Cage ajudar o... No caso, o Vincent. É aquela, né, coisa que a gente tinha falado, né? Da apresentação do currículo dele, que o Vincent já acreditou nele. Falou, ah, é realmente um S-Marshall, o cara é bonzinho, o cara tá do nosso lado, é um aliado que nós temos ali, e o Duncan não acreditava. Então ele trouxe realmente a mulher e o filho pra ter certeza daquilo. Exatamente. Né? Enquanto isso, cara, a mensagem ali que o Cage transmitiu pro Cusack é recebida, né? Os helicópteros são avisados pra ir pra Lerner, já que o avião pousaria lá. Porém, cara, o que acontece? Duncan não aceita as mudanças e segue com o plano de abater o avião. Só que, cara, tá tudo errado. E enquanto isso, o Vincent não tem outro... vamos dizer assim, não tem outra ação a não ser pegar o carro do Duncan, aquele esportivão bonito, e partir... Corvetão? Exatamente, e partir em direção a Lerner, cara, que não havia mais tempo pra se perder ali. Ele partiu em direção a Lerner pra tentar resolver a parada. Enquanto a gente tem o Vincent aí andando com o Corvette do Duncan direto pra Lerner, né, a gente volta pro avião do nosso querido Connor, né, o J.U. Air, e o William Bedford, né, que é aquele cara que matou toda a família, inclusive os cachorros, começa a desconfiar do Nicolas Cage, né? Porque ele desce ali pra pesquisar nas malas, ver o que tem, e descobre ali que o Nicolas Cage era um homem livre, né, Odak? Exatamente, cara. Ele acaba achando um documento ali, um papel de soltura, vamos dizer assim, do Nicolas Cage, só que, claro, o Nicolas Cage também observou que o Bedford tinha descido pra fazer alguma coisa e seguiu ele. E aí ele acaba confrontando, né? Eles acabam se confrontando e se enfrentando ali, Mr. Travis. Sim, cara, e a cena da briga deles eu acho muito massa, porque é os dois de cócoras brigando, né? Exatamente, cara, é uma cena... Imagina você brigar agachado, cara. Cara, muito brigar foda. Brigar agachado, né? Deve ser igual cagar de bruxo, velho. É, aí ele... igual cagar de bruxo. Exatamente. E eles vão brigando ali, um chuta pra um lado, outro chuta pro outro, chute pra tudo quanto for lado. Eles acabam soltando uma tubulação ali debaixo do avião, da parte da bagagem, que o Nicolas Cage empurra o Bedford. Ele vaza, mata o Bedford. Exatamente, cara. Ele cai ali, fica fincado naquele lugar ali, com o cano atravessado no corpo dele, cara. Cara, ninguém viu, exceto um cara. Exatamente, né? O nosso Buscemi, ele observa que quando o Nicolas Cage ali sobe de volta para pro local de convívio comum ali dos presos, vamos dizer assim, ele fala assim: dois desceram, um subiu. Não me importa o que vocês fizeram. É, cara, ele começa a dar a definição de insanidade. Exatamente, né, ele começa realmente a falar sobre os termos, né, e o que define a palavra insanidade, cara. Dois desceram, só um voltou. Não foi culpa minha. Bom, você não precisa me dizer. A maioria dos assassinatos é mais necessidade do que desejo, mas os grandes, Dahmer, Gacy, Bundy, faziam porque gostavam. Olha, você não... Eu não tenho nada em comum com eles, e nem com você. Não fala comigo! Eles eram loucos. Agora está falando de semântica. E se eu disser que louco é trabalhar 50 horas por semana em um escritório 50 anos, e no fim das contas eles te mandam pastar? Você termina em alguma colônia para aposentados, esperando morrer antes de sofrer a indignidade de tentar chegar no banheiro a tempo. Você não consideraria isso uma loucura? Assassinar 30 pessoas, semântica ou não, é loucura. Eu dirigi por 3 estados usando a cabeça de uma garota como chapéu. É aniversário da minha filha hoje. Por favor, fica à vontade para não dividir isso comigo. Ele fala assim, insanidade é só questão de semântica. É, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Cara, é engraçado isso, né? Enquanto isso tá acontecendo, Mr. Travis, o trouxa do Duncan se ferra, né? Porque quando eles chegam perto, que eles estão assim, de trás de uma montanha, que eles vão abater o avião, cara, aparece aquele teco-teco ali por entre as montanhas, com três velhinhas assustadas dentro, e o cara abortar, não dispare e tal, e o Duncan se ferra nessa, né? É, ele tá ali, e a hora que chega o helicóptero, aparece aqueles dois Apache, tudo lotado de arma, e a velhinha dando tchau pra ele no avião, né, Uncle Joe. Do outro lado, Vincent acaba chegando ao Campo Lerner, Mr. Travis. Ele vai e esconde aquele carrão esportivão do Duncan, num local ali pra ficar protegido, e ele corre também pra se esconder, só que antes disso ele passa na torre ali do Campo Lerner, né. Ele sobe até a torre de observação e vê que alguém tá morto. Provavelmente o cara que cuidava do local, né? É, a gente até vê, enquanto ele tá subindo ali, um chamado do rádio. Tem um teco-teco descendo, chamando a comunicação. Fala assim, Phil, você tá aí? Phil, tô descendo, libera o pouso pra mim. E o Phil nada, porque o Phil tá morto, né? O cara embaixo que o nosso querido Vincent encontrou. Exatamente, cara. E vai, a gente vê daí o teco-teco descendo e o Jay e o Air descendo, né, Leonardo? É, cara, e quando o cara já tá, na verdade, com o teco-teco no chão, né? É, na pista ali, já aterrissou, vamos dizer assim, só tá fazendo a redução... A frenagem, exatamente, né? De velocidade. E o Jay Dare tá pousando, cara. Na hora que o nosso querido Swathing, ele vê, cara, ele, pum, ele mete a alavanca pra cima e arremete o avião, cara. Só que ele não consegue, né, Mr. Travis? Não, cara, eu acho até legal que enquanto ele não consegue, o cara do teco-teco, ele nem tenta parar, ele pula do avião. Foda-se o avião, né? Foda-se. Ele se joga, cara. Só que o... Ele se joga. Só que o nosso monstro do pântano ali, ele não consegue, Mr. Travis. Ele, na verdade, ele consegue só desviar do avião, mas ele tá com uma velocidade muito alta, acaba batendo no chão e ainda tem uma parede de areia ali, batendo, se chocando contra ela, né? É, o avião fica travado no banco de areia, cara. Mostra que ele é um bom piloto, né, velho? É, ele é o... Por isso que eu falei anteriormente, ele é o Capitão Boeing, cara. Sim, e aí, esse aeroporto que eles param, né, cara, eu acho bem legal, que é tipo aquele clássico do aeroporto que só tem nos Estados Unidos, né, que é meio aeroporto privado, meio cemitério de avião, né, não tem nada em volta, só aquilo lá. Exatamente, um lugar branco, parece um local gigantesco de cimento, né. É, no meio do deserto. Do nada, isso. Exatamente, cara. E aí o trem de pouso do avião abre, aquela parte traseira ali do cargueiro, e um monte de... Sem pinball? Sem o pinball... E um monte de detento ali sai correndo, comemorando a felicidade. É a primeira vez que eles pisam no solo livres, né, velho? De verdade. Exatamente. Na verdade, enfim, livres, vamos dizer assim. A gente vê o viadinho do filme descendo. Não, é, o viadinho, cara, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar roupa, né? É, ele vai entre todas as malas, acha o vestidinho dele. A gente vê o nosso querido Steve Buscemi descendo e atravessando uma cerca de arames. Exatamente, cara. Cabreiro, isso aí já dá até um medo, né? Já dá até o medo, e todos os presos livres aí, e o Nicolas Cage é o único que desce com um propósito, que é o cara que desce pra procurar uma seringa, pra ajudar, né? O Baby O que tá ali nas últimas, vamos dizer assim. É, porque assim, quando teve aquele tumulto, tudo se quebrou dos medicamentos, a única coisa que não quebrou foi a ampola com a insulina, só faltava a seringa pra injetar. Exatamente, cara, e o Nicolas Cage, quando ele desce, cara, do avião, ele dá de frente, vamos dizer assim, com o Diamond Dog, é, pronto para executar os três policiais que ainda restavam ali da aeronave, né, da tripulação. Sim, e tá com os três ajoelhados, ele passando a arma de cabeça em cabeça, cantando um hino ali, né? Exatamente, cara. Só que o Cage, claro, que como bom moço que é, fala que não ia matar e tal, dá aquela confusão toda, o Cyrus, ele acaba chegando ali, e o Cage, ele convence o Cyrus, né, fala, meu, pô, se tudo der errado aqui, nós temos esses caras aqui pra servir de troca pra gente, de refém, né? Não vamos matar ele por enquanto. Sim. É, o plano B, né? O Cyrus até fala, é isso aí, vamos pro plano B, então. Exatamente, deixa o cara aí pra gente poder ter esse plano B. É, o Diamond Dog até fica meio bravo com ele, mas o Nicolas Cage dá o discurso, o Cyrus concorda e dá uma piscadinha, né, pro Diamond Dog. Exatamente, cara. E aí a gente já corta de novo pro Steve Buscemi ali, caminhando já no meio de algumas casas, de longe ele vê uma menininha dentro de uma piscina seca brincando, né, Mr. Travis? Oh, que maldito. É, isso me dá um calafrio, mano. E ele chega, certo? Começa a brincar com a menina e a gente vai pro Nicolas Cage procurando o galpão pra ajudar o Baby O mesmo. Exatamente, né? Cara. Realmente ele tá empenhado em ajudar o Baby O, cara. Mas ele acaba rendido, né, Mr. Travis? Sim, cara, ele é rendido pelos caras do Cendilho, que é o cara que entrou na troca de presos no, na primeira parada, que é o responsável por livrar todo mundo, que é o cara que teria um jatinho pro Cyrus, pro Diamond Dog, pros amigos deles saírem daquilo lá e irem pro destino deles, o resto que se foda. Exatamente, cara, era cada um por si, mas aquela gangue ali já tava garantida de voar naquele avião do Cendino ali, né? Uhum. E enquanto tá acontecendo isso, o nosso querido Nicolas Cage é rendido, o Cyrus destaca de dentre todos os presos que estavam tentando liberar o avião ali, o nosso querido Machete, né? Pra observar na torre de controle o que tava acontecendo em volta. Exatamente, né? Cara. E quando ele chega no topo da torre ali, Mr. Travis, ele observa que bem longe mesmo, uma nuvem de poeira tá subindo, né? O que isso aí é? Carro vindo em direção. E, já, de longe a gente já sabe, né? Ver aquilo lá a gente já sabe que tá vindo uma cavalaria. Exatamente. Ali, né, e o Trevor ali tira a sua camiseta ali e começa a gritar todo mundo, chamar a atenção de todo mundo. E ele Get a Cyrus, né? We get company. Exatamente, cara. Ele avisa os caras e aí o Cyrus fala assim: meu, partiu, nós temos aí 10, 15 minutos até os caras chegarem aqui, a cavalaria chegar. Vamos desatolar esse avião aqui que a gente precisa fugir. Já que o avião do Cendino não tinha aparecido ainda, supostamente, né? Sim, e volta a cena pro avião do Cendino, né? O nosso querido Nicolas Cage rendido. Exatamente. Os caras estão pra assassinar ele. Eu acho até legal que ele tem um diálogo pro cara. Ele fala assim: se você me matar agora, 30 presos vão te soltar e vai dar merda. Aí o cara coloca o silenciador na arma. Exatamente, ele é porra de silenciador. Ele fala assim: Deus abençoe os silenciadores. Aí o John Cusack aparece e pá, salva o nosso querido Nicolas Cage, né? E vai ali, só sobra os dois, eles matam todo mundo que tava no jatinho e os dois se conversam pela primeira vez. Exatamente, até o Cusack acaba perguntando, né, se ele era o Cameron Poe, né? Sim, ele aponta a arma pro Cameron Poe e fala assim: baixa a arma que eu baixo também. O Cameron Poe fala assim: só confio em dois caras, um sou eu, o outro é meu pai. Exatamente, cara, então o cara não confia em quase mais ninguém, né? Confia em quase mais ninguém. 10 anos de cadeia, né, velho? Vai confiar em quem? Exatamente. Mano? E aí o Cusack acaba chamando ele pra ir junto, né? Ele fala: não, eu não vou deixar. Como um Ranger, né? Ou como o pai do menininho lá do nosso filme Árvore dos Sonhos, que foi nosso quarto cast. Pai do Frodo. Fala: não, deixa. Nós não deixamos homens para trás. E ele fala que ele vai arrumar a seringa e vai salvar um amigo dele, mas que se algo acontecesse, Mr. Travis, era pra ele dizer pra filha e pra esposa que ele amava as duas, né? Mas que ele não podia conviver com a questão de ter deixado um amigo pra trás, né, cara? É assim, explica a situação, né? Por mais que eu tô lotado de bandidos numa rebelião, se eu morrer aqui, fala pra elas que eu não sou um assassino, que eu não sou bandido igual eles. Fala que eu tava sendo o herói da parada. Exatamente, cara. Então ele tá pedindo, tipo, uma redenção também, né? Sim. Cara, se eu fosse o Nicolas Cage, eu tinha deixado aquele diabético muito tempo atrás. Faz tempo, né, cara? Ah, o cara comeu tudo as rosquinhas dele, velho. Todos os bolinhos que a filha fazia, ele tava matando, velho. Porra. Cara, aliás, esse pai é isso, né, velho? O cara comia tudo as rosquinhas do Nicolas Cage. Será que ele não comeu uma rosca em especial que o Nicolas Cage correu tanto atrás do cara? Pode ter acontecido. Vai na prisão ainda, né? Dentro da cadeia, né? Eu não vou julgar, cara. Eu não vou julgar. Não, melhor deixar o julgamento para os jogadores. O julgamento para os jogadores. E aí a gente tem os presos, enfim, conseguem tirar o avião do banco de areia. Exatamente. Né? Começa até toda aquela parada de preparar o avião para decolar e chega o comboio, né, Oda? Exatamente, cara. Só que ainda tem uma cena muito cabreira que é o Buscemi ali de novo com a menininha e ele tá viajando, olhando para algum lugar, né? E a menina pergunta: ei, você está doente? E ele pega e olha pra menininha e fala assim: eu sou doente. Oi, Bob. Quer juntar comigo? Você tá doente? Por que perguntou? Parece doente. Eu sou doente. Você toma remédio? Não tem remédio pro que eu sinto. Quer cantar? Cantar? Conhece He Got the Whole World in His Hand? Conheço, sim. Got the whole world in his hands, he got the whole wide world. Vamos! He's got the whole world in his hands, he's got the whole wide world. In his hands, he's got the whole world. In in his head. He's got the whole world in his head. É, ele fala assim, por que eu pareço doente? Ela fala assim, você parece doente. O que, que você tem? Ele fala assim, o que eu tenho, nenhuma medicina pode curar. Cara, é cabreira a cena, né? A menininha, coitada, na inocência dela, não entende bosta nenhuma, né? Cara, não entende bosta nenhuma. E de longe a gente escuta explosões ali, que são os militares chegando, e o Buscemi olha pro lado e sai. É, mas antes de sair, Mr. Chaves, a menininha convida ele pra cantar uma musiquinha, né? Porra, cara. He's got a whole world in his hands. Exato, a gente não vê ele saindo. Exatamente. A gente só vê ele cantando a música. Exatamente, cara. A gente não podia deixar de falar que é a parte mais marcante, assim, do Buscemi, né? Cara, tem duas músicas do filme, as duas são relacionadas a ele. As duas marcam pra caramba esse filme. Exatamente, cara. São duas músicas muito foda, aliás, né? É, enquanto isso tá acontecendo, o Steve Buscemi tá cantando ali. Dentro do avião do Sindino tinha um cara que ficou escondido, que era o piloto do avião. Tava todo mundo dominou ali, provavelmente só os capangas que desceram. O piloto ficou no controle, verificando equipamento, whatever. Escondido. E escondido, e ele não apareceu ali pra troca de tiros. E o Sindino vai pro ponto de encontro dele, entra no avião e tenta fugir com o jatinho. Exatamente, cara. Sem pegar ninguém. É um pilantra, né? É o pilantra, cara. Bandido, não tem honra. Cara, só que quem que salva todo mundo ali do Sindino no fugir? Quem que salva? O nosso amiguinho. O John Cusack entra dentro de um guindaste e abaixa o guindaste bem na pista onde o jatinho tá saindo e divide o jatinho no Exatamente. Meio. Exatamente. O jatinho vai andando igual um louco e bate num quiosque com um posto de gasolina. Exatamente, cara. Só que nesse posto de gasolina ali um pouquinho atrás... Tá o Nicolau Gaiola, né? Vendo tudo Sim. acontecer, ele sai correndo e se joga embaixo de um caminhão, cara. Pra se proteger da explosão, Mr. Travis. Sim, cara, é bem legal, porque enquanto isso tá acontecendo, nosso querido Cameron Poe escondido embaixo do caminhão, o Cyrus chega com toda a trupe de presidiários, vê o Sindino tudo fudido dentro do avião, né? E o Sindino fala assim, não, Cyrus, eu ia voltar pra te pescar, eu ia voltar não sei o que, eu ia voltar pra te salvar, a gente nunca ia te deixar pra trás. E ele fala assim, sai! E o Cyrus fala assim, Onara! e joga a bituca de cigarro no poço. É brum, na explosão gigantesca, né, cara? É. E do outro lado tá o Cameron Poe embaixo do carro junto com o veinho que tava dentro do aeroporto. Exatamente, cara. O veinho ainda acaba falando pra ele se proteger. Tava assim, viu, mas onde eu consigo aí materiais de primeiro socorro? O veinho fala, tem um caminhão de primeiro socorro do bombeiro ali em tal lugar. Ele falou, eu quero uma seringa. Exatamente, né? Cara. E ele pega e vai achar a merda da seringa. Enfim, cara. Até que enfim. Até que enfim, cara. Puta, um diabético dá um trabalho da porra, né? Eu acho legal que ele olha pro velho e fala assim, não, eu quero uma seringa. O velho fala assim, nossa, meu filho, as drogas estão acabando com você. Cara, tá tudo fodido em volta, ele se preocupa ainda na lição de moral. Exatamente. Ainda. Aqui também o Cage tá com um aspecto bem acabadinho, né, Mr. Travis? Tá, ele olha pro velho e fala assim, não, fica aí embaixo que tá tudo tranquilo, não vai dar nada pro senhor. E o velho fala assim, é fácil você falar, você não tá com vontade de mijar, né? Velho com incontinência urinária. Velho com incontinência urinária. Né? Reflete tudo que aquilo... Do aspecto de insanidade que nosso querido Steve Buscemi tinha desenhado. Exatamente, cara. E o legal, Mr. Chaves, que simplesmente não podia entrar com uma arma no avião anteriormente, mas daqui a pouco o avião tá completamente carregado de arma, né? 12, metralhadora, pistola. É, porque assim, tem todo esse avião, ele sempre tem um arsenal carregado. Mas assim, o arsenal tá carregado e controlado pelos policiais e pelo piloto do avião. Como não tinha mais nenhum policial, nenhum piloto do avião... Tá tudo liberado. Tudo liberado, exatamente, cara. E o Cyrus acaba distribuindo ali o armamento pra galera, né? E passa as instruções, cara, de como eles vão atacar, onde eles vão se manter posição, né? Onde vão manter a posição. E ele fala que quando os caminhões da polícia começar a chegar lá, os carros, né? Eles vão primeiro atacar o último, depois atacam o primeiro pra bloquear o do meio e acabam finalizando no carro do meio. É bem legal isso, porque enquanto ele tá falando esse plano de ataque, ele faz uma maquetezinha. E tem uma coachzinha do filme que eu dei muita risada. Porque ele faz aquela maquete e fala assim, ó, essa lata de qual que é o primeiro carro, essa última é o último carro. Papai, tem o Ariano, ele fala assim, ai, e essa pedra é o quê? E o Sérgio fala assim, não, isso é só uma pedra. E tira do meio da maquete. Zoado, né? Zoado. Pra caramba. Cara, e aí O que acontece? O coitado do Vincent ali que tá tentando fazer alguma coisa, fazer a diferença, né? Ele percebe o plano dos criminosos e tenta informar o comboio ali, né? Cara, mas é muito tarde, velho. Exatamente, cara. Ele descobriu muito, muito, muito atrasado a parada. Exatamente. Os bandidos ali, SAR, os Diamond Dogs, os caras começam a atirar, né? Explodem o último carro assim como eles haviam planejado. E o pau tá comendo, é tiro pra tudo quanto for lado. Os militares estão completamente encurralados ali, né, Mr. Travis? É, eles falam, o próprio Cyrus ele fala quando ele monta o plano. Ó, a gente vai destruir o primeiro carro, o segundo carro e depois esse corpo pra tudo quanto for lado. A gente vai matar todo mundo que tiver ali. Não vai sobrar uma alma viva. E realmente é o que tá acontecendo, né? Porque os caras estão sendo abatidos. É, eles fazem isso mesmo, cara. O único cara que sobrevive que tá ali no meio, claro, é o Nicolas Cage, que passa no meio de toda aquela troca de tiro e sobrevive. Tudo por causa de uma seringa. Tudo por causa de uma seringa. E o Vincent, que tá do lado ali, né, tá vendo toda aquela situação, que tentou avisar mais tardiamente, ele acaba achando uma moto niveladora, algum trator, alguma... Parece aquele trator de remover neve, né, mas no deserto não faz sentido ter um. E ele entra no meio dos policiais ali e fala, todo mundo pra trás aqui, todo mundo atrás do trator... E começa a troca de tiros. E nisso, o Nicolas Cage, nosso querido Cameron Poe, acaba pegando um carro de polícia e indo até o avião, junto com a seringa, para salvar o amigo dele. Ele amarra o avião, né? Pro avião não decolar, amarra uma pilastra ali. E ele acha o nosso querido Danny Trejo, nosso machete, tentando ser o Johnny 24 ali, né? Exatamente, cara. E é claro que ele não vai deixar isso acontecer, cara. Não, nunca, de jeito nenhum. Ele acaba entrando em luta com o cara, né? Sim, ele pega o machete, ele consegue imobilizar ele e prende ele. Exatamente, ele prende o cara ali nas cordas com os dois braços pra cima. E os bandidos acabam conseguindo chegar até o avião, né, Mr. Travis? Entrar no avião ali e meio que capengando de um jeito ou de outro, né? O nosso monstro do pântano, o que ele consegue fazer? Ele consegue decolar aquela tranqueira toda estragada. É, ele decola sem uma turbina já. Exatamente, ele decola sem uma turbina com pouco combustível. Mas, cara, o negócio ali tá feio pro lado deles, porque o avião não tá, assim, em boas condições. Só que, como o Cage amarrou o avião, cara, ele tem aquela corda ali, né, que ele acaba desenroscando de onde o Nicolas Cage já tinha amarrado. E, ao subir o avião ali, acaba batendo em alguns locais e acaba enroscando aquela corda no carro do Duncan, né? E ele pega o Corvetinho e sai arrastando. E o Duncan tá vendo, cara, isso acontecer. Fala, é, né, seu carro lá? Não, acho que não. Meu carro tá lá na delegacia, né? Tá estacionado na vaga de deficiente. É, e o avião sai decolando, aquela cena linda, né? O avião saindo fumaça da turbina, o Corvette balançando, o Corvette bate na sala de controle e cai no pé do Duncan, né? Cara, puta, é muito irônico cair no pé do dono, né, cara? Cair no pé do dono, ele vai lá e reconhece a placa do carro, né? Ele pega a placa do carro, tá escrito assim, S-Kicker. E o Cusack que devolve a chave pra ele, né? É, ele fala assim, ah, tá aqui, desculpa. O seguro deve cobrir. O seguro deve cobrir e a gente vai pro avião, né? Exatamente, cara. No avião tá rolando a maior festa do mundo, Mr. Travis. Tá lá, ali na esquina, né? Sweet Home Alabama. O viadinho dançando todo alegre, né? Viadinho dançando. E a tirada genial do Steve Buscemi. De novo, cara. Ele quase não faz nada no filme, mas quando ele aparece, ele é foda, né? É, essa é a segunda música das duas que me marcaram dele no filme, essa é a segunda. E ele pega e questiona ali o Nicolau Gaiola, né? Define ironia. Defina ironia. É uma porrada de idiota ouvindo o maior sucesso de uma banda que morreu todinha num desastre de avião. É bem humorzinho negro, mas eu curti demais. Não, pra caramba, né? Cara. Foi legal pra caramba a chamada. Não, ele foi muito foda, velho. Foi muito foda mesmo. Cara, essa parte foi muito boa. As participações do Buscemi nesse filme aí são pequenas, são pontuais, mas ele representou, vamos dizer, né? Ah, representou mesmo, cara. E enquanto isso tá rolando a festa, a gente não vê o Diamond Dog, porque o Diamond Dog ele tá lá no compartimento de carga verificando tudo que ele pode achar, né? Exatamente, cara. E ele acaba achando alguma coisa e ele mostra pro Cyrus, né? Ele faz com que o Cyrus desligue o som e diz aí pra que alguém tava informando a polícia sobre os planos, né, que eles tinham. Uhum. E aí que a merda começa, né, Mr. Travis? É, porque assim, alguém falou pra eles que eles... Alguém falou pra polícia que eles iam pousar no aeroporto. De Lern. Alguém amarrou o avião. Alguém. Todo mundo avisou tudo aí que tava acontecendo. E que só tinha um jeito de descobrir quem que era o traidor que tava dentro do avião. Exatamente, cara. Ele pega aquela policial que o Trejo tava tentando consumar, né? É, Johnny 24 não é 24, só 23. Exatamente. Né? E aí, cara, ele fala que vai matar se o Cagueta não aparecer. Quando o Nicolas Cage vai levantar pra falar que é ele, cara, o Baby olha e fala, porra, eu tô fudido mesmo, né, velho? Vou morrer antes que você, então deixa eu salvar você. E ele pega e levanta e fala, não, foi eu. E aí, cara, começa aquela confusão. Não deu ouvido a ele e tal, foi eu. Não, fala com ele, ele tá doente aí, tá quase morrendo. E aí começa a merda, né, Mr. Chaves? É, o Baby olha e apresenta e fala assim pro Cyrus. Fala assim, não, quem é o responsável sou eu. E o Cyrus fala, ah, mas você que tava morrendo. Ele fala assim, aqui é plano melhor que isso, seu idiota. Ele fala assim, quem é o idiota agora? Ele dá um tiro no cara. Exatamente, cara. Um tiro não fatal, né? Ele dá um tiro na barriga do cara, né, velho? É, o cara já tava morrendo mesmo, vamos piorar um pouquinho esse quadro. Só pra dar mais trabalho pro Nicolas Cage. Exatamente, cara. Mas, cara, por sorte, como o Duncan tava com os helicópteros ali meio perto, ele acabou aqui perseguindo agora o avião realmente, né? Sim, agora de fato que tá no avião certo. E aí começa os tiros ali, o Duncan no helicóptero autoriza que seja disparados tiros, né? E começa aquela confusão toda dentro da aeronave ali, Mr. Travis. E acaba que o nosso amigo Cyrus, de Diamond Dog, se distraindo. E o Cage acaba indo até a cabine do avião, trancando aquela grade que separava os detentos da cabine. E tomando o controle do avião. O Cyrus vê aquilo ali, mas não há muito o que fazer. Sim. O Cage vai lá pro nosso monstro do pântano e fala com que ele obrigue, né? Com que ele pouse o avião. Para a nave agora, exatamente. Porra, e pega o rádio ali, né? E passa uma mensagem pro helicóptero. Ó, parem de atirar que eu já tomei o controle do avião. Nós vamos pousar. O Duncan acaba acatando, né? O pedido do... Meio contrariado, né? Mas acaba aceitando, né? O gaiola ali, né? E acaba com que escoltando eles. Só que, cara, o avião já tá totalmente capenga, sem combustível, né? E ele começa... Do nada, nessa parte, eles estão no meio do deserto e já estão dentro de Las Vegas. Exatamente, cara, já tá meio que escurecendo, né? Uhum. É, do nada, no meio, era 3 horas da tarde, está o Nicolas Cage assumindo a cabine do comando, já era 7 horas da noite e estava dentro de Las Vegas. Exatamente, cara. Com um motor a menos, sem combustível, e aí os caras falam assim, não vai dar pra... O próprio Vincent ele falou assim, ó, vocês daqui já devem dar pra ver o aeroporto de Las Vegas, vai lá e pousa lá. E o Swamp Thing falou, ó, não tem jeito, cara, a gente não vai conseguir chegar lá não. Pousar, o negócio é pousar aqui nós mesmo. Vamos pousar no meio da cidade. Cara, sim. Enquanto isso tá o Steve Buscemi ali totalmente foda-se cantando a musiquinha chata do caramba e segurando a boneca do Ken na mão, né? É, porque assim, a gente vê que o avião vai cair, cara, não tem jeito, eles vão parar no meio, no centro de Vegas. E o Swamp Thing passa o rádio para todos os passageiros e fala assim, galera, se afivela aí que o bagulho vai ficar louco. E todos presos lá desesperados, a gente vai morrer, não sei o que, não sei o que lá. E o Steve Buscemi com o Ken na mão, né? Esses caras, E os caras, cala a boca, seu maluco, né? Cara, e aí você vê que o avião bate uma das asas ali no braço da guitarra do Hard Rock, né? Perdendo. Cara, é lindo, é bonito, né? Aquilo ali é bonito. Ele tá perdendo altitude e ele acaba caindo, né? No meio de uma avenida bem grande ali de Vegas. Sim. Cara, é até massa que a hora que ele vai descendo ali, a avenida não para. Tá tudo... cidade tá normal. Ele destrói uns 4 ou 5 carros, vai explodir no meio do avião, assim. Pá, pá, galera correndo pra tudo quanto for lado. A asa do avião vai batendo nos postes, dividindo pedaços do avião pra todo lado. É bem foda isso. É bem foda mesmo a cena, cara. A confusão já tá estabelecida ali no meio de Las Vegas, né, cara? Cara, eu acho legal que a gente vê aí que o Jerry Bruckheimer tem alguma coisa contra a Corvette. Porque o carro arrastado pelo Conair, na hora que eles param no avião, é o carro do Duncan, que era um Corvette. Enquanto o avião tá caindo, mostra a cena no cassino e fala assim, proprietário do Corvette branco, por favor, remover seu carro, iremos guinchá-lo. O cara não aparece. E o Conair vai descendo até a porta do cassino e pá, direto no Corvette. Arrebenta o Corvette, cara. Rebenta outro Corvette. Cara, e depois que o avião para, Mr. Chaps, aquela confusão geral ali, alguns condenados acabam conseguindo fugir, né? Entre eles ali o Cyrus, sim, the Virus e o Diamond Dog. E eles acabam sendo o próprio Swamp Thing, né? Exatamente, o que era o piloto do avião, né? Ele acaba, sim, tomando a boleia de um caminhão de bombeiro, enquanto o Cyrus e o Diamond Dog estão pro lado de fora ali, cara, pra tentar fugir. O nosso John Cusack e o nosso amiguinho Nicolas Cage acabam percebendo, pegam duas motos ali da polícia e começam a perseguir, né, esse caminhão de bombeiro. Cara, é muito fácil roubar uma moto da polícia. Sim, não. O John Cusack eu até entendo pegar uma Harleyzinha parada lá, mas O Nicolas Cage não dá, né, cara? Fica bem, bem zoado, sabe? Aí já foi forçado, já é demais. Cara, mas eles começam a perseguir ali um caminhão, né? Trocando tiro com, com o Diamond Dog, que tá de posse de uma pistola, né? Sim. E o Cage acaba conseguindo subir no caminhão e soltando a moto dele, cara. Que é engraçado que eles estão fugindo na mesma velocidade. Quando ele pula da moto, parece que ele dá aquela última acelerada e alivia o peso. A moto consegue andar mais rápido que o caminhão e bate no Diamond Dog, matando ele, né? Ele enrola o cabo do acelerador e a moto vai. Exatamente, cara. Só que é o controle de embreagem, isso não tem mais, a moto foi. Exatamente, só que o Cage ele tá com dificuldade pra subir, né, no caminhão. E a gente vê que o Cyrus tá tentando derrubar ele de qualquer jeito, batendo... Cara, é tipo um arpão aquele que ele tá usando, tá tentando acertar ele, né? É, ele pega o arpão e começa a enfiar no meio da escada ali. Imagina assim, ouvinte, aquele caminhão de bombeiro com aquela escada gigante, a escada içada, só que deitada no caminhão. E o Nicolas Cage andando tipo aqueles brinquedos que tem no parquinho de areia, andando assim, aqueles trampolins que você vai pegando de mão em mão e passando. E o Cyrus the Virus em cima enfiando o arpão, batendo pra baixo, né? Cara, o Nicolas Cage é muito forte ali, né? Ele consegue quebrar com a mão, né? Ele segura o arpão e quebra com a mão um pedaço e enfia no tornozelo, cara, do Cyrus. Aquilo ali doeu em cara, mim, velho. Isso que eu ia falar, velho. A hora que entra no tornozelo do Cyrus, aquele bagulho deve ter doído demais, velho. Você tá louco, velho. Se o Aquiles perdeu tudo que ele perdeu, velho... Imagina o imagina Cyrus. Imagina o Cyrus, né? Que nem era perto do Aquiles, né? Cara, mas o Aquiles não matou mais com o câncer. É, tem essa aí também, é bem lembrada. Sim, sim. Cara, e daí o Nicolau Gaiola ali acaba conseguindo subir na escada. E eu não sei de onde ele tira uma algema e prende o Cyrus the Virus ali na escada, né? É bem isso. Enquanto o Vincent tá tentando ali parar o caminhão. Exatamente, né? Ele faz um rasgo ali e joga a mangueira dentro da cabine. É, ele faz tipo o iluminado, né? Ele pega aquele machado dos bombeiros e começa a bater no teto, né? E a hora que ele abre um buraco, ele fala assim, hey, Johnny! Ele fala, não, para essa porra agora! E aí, começa a encher de água, né, cara? E aí o Nicolas Cage do outro lado ali aperta o botão do hidráulico da escada ali de incêndio, cara. Ela começa a subir até que essa escada bate com o Cyrus the Virus numa passarela que tem, né, cara? Na pista ali, cara, é uma porrada bonita, né? Vamos falar a verdade. Cara, é uma porrada bonita, velho. É o final de Las Vegas, parece ali, né? Acabando o túnel. Sai aquele bagulho, faísca caindo do teto, e o Cyrus arrastado ali, bate na passarela e o Cyrus voa. Cara, ele voa embaixo de um negócio que é tipo um pilão hidráulico, Mr. Travis. E o pilão... É, cara, essa cena aí eu posso dizer que eu não consigo entender a lógica dela, cara. Não faz sentido a cena. Não faz nenhum, velho. É porque assim, enquanto o caminhão tá arrastando no túnel, ali dentro de um túnel, os policiais posicionam um carro forte, lotado de dinheiro, claro que tem que ter lotado de dinheiro, pro caminhão parar. O caminhão bate nesse carro forte, voa dinheiro pra tudo quanto for lado, John Cusack pula do caminhão, Nicolas Cage pula o caminhão e o Cyrus voa. Ele voa. E cai no meio de uma fábrica, cara. De onde que ele cai no meio de uma fábrica? De uma fábrica, velho. E a fábrica... A fábrica a céu aberto. A céu aberto, o pistão lá, o negócio é perigoso pra caralho, tinha que estar isolado de alguma forma, né? Nenhum sentido, cara. Isso é um pecado do filme, mas tudo mas bem. Mas é pra... Acho que é pra realmente causar impacto, né, cara? Porque... É, cara, o impacto é bruto, porque tem um impacto violento. É, na hora que o pilão bate na cabeça do Cyrus, né, cara? Ele dá aquela mexidinha na perna ali, né? Só dá aquele espasmo no corpo assim. Cara, e aí, porra, praticamente a gente tá no fim aí do filme, né, Mr. Travis? Acontece isso, a gente vê daí o Nicolas Cage saindo correndo pra ir pro bueiro, né? É, cara, ele vai, na verdade, em direção da filha também dele, né? É, porque assim, ele vê caindo, correndo no esgoto, aquele ursinho que ele tinha pegado no começo do filme, entrando no bueiro, ele pega o ursinho caindo do bueiro e vê a filha e a mulher e fala assim, ah, vou lá conhecer minha filha agora, my little case. Ele cumprimenta, né, o Cusack, né? Antes, sim, pra... é. Ele fala pro Cusack e fala assim, depois disso tudo, agente Larkin, eu posso dizer que confio em três homens. E eu sou um deles? Agora eu confio em três caras, só pra você saber. E aí ele vai em direção da filhinha dele, né, cara? Da esposa ali, abraça, entrega o ursinho, né? Sim. O que não faz muito sentido, porque ele ainda era um presidiário. Exatamente, né? Ele não podia estar... Ele não tinha sido liberado. Exatamente, ele não podia estar andando normalmente daquele jeito ali, né? falar em cara andando, né? A gente tem outro cara do outro lado, né? É, e essa parte é legal pra caramba, né, cara? Que a gente vê, enquanto, na verdade a gente tem que até falar, o Baby O acaba sendo resgatado ali, né? O Baby O sobrevive, né? Isso. E no finalzinho do filme a gente vê quem? Steve Buscemi dentro de um cassino, jogando dados, cara, de paletózinho, cara, todo bem trajado. Bonitinho, se já deu bem, cara. Se deu bem, é o único cara que se deu bem. Exatamente. Né? E o filme encerra com Sweet Home Alabama. Muito bom, cara, bem, muito bom mesmo. Muito bom, né, cara? Final do filme. Final. É isso aí. É isso aí, Mr. Travis. É isso aí, Sweet Home Alabama, Doug. Nosso querido avião caiu, nosso J-Ware caiu em Las Vegas, dados rolando, Cameron Poe com sua filha. Suas considerações finais e sua nota para esse clássico dos SBT? Cara, apesar do filme ser uma, vamos dizer assim, uma aventurinha bem, com um teor bem legal, assim, bastante criminoso e tal, a gente tem Nicolas Cage ali sendo um bom moço, né? Eu acho, sim, que vale ressaltar que, assim como no nosso cast anterior, esse filme tem uma mensagem também de questão familiar, Mr. Travis. Que, demais, que vale tudo pela família, cara. Matar, morrer, puxar a cadeia, cara, cumprir a pena por ter defendido a família, né, cara? Ele fez tudo certinho, sempre focado no ideal de voltar para a família dele, cara. Ele se manteve idôneo, né, correto e justo em tudo que ele fez. Ele acaba ajudando o Baby O ali no que diz respeito a não deixar ninguém para trás. Ele acaba defendendo a policial ali, que de uma forma ou de outra ele também se amigou com ela ali, né, porque ele não deixaria uma mulher ser estuprada, já que ele é um cara de princípios. Então, valores morais. São valores morais, cara. Mais um filme que a gente pode falar que tem valor moral, que valoriza a família. Então, cara, eu acho que não vou falar muito sobre outras questões aí não, cara. Acho que vale a pena ressaltar a questão familiar aí. Como filme assim e tal, eu vou dar uma nota 3,5 pra ele, cara. Massa, cara. Bom. Bom também. Eu sou um pouco mais audacioso. Eu gosto muito desse filme, cara. Pra mim, esse é um dos mais clássicos, mais marcados intrinsecamente dentro do meu caráter. Eu acho que é muito massa ver o Nicolas Cage cabeludo, nosso eterno careca. Pra mim, como um cara que vai ficar careca, ver o Nicolas Cage cabeludo é uma forma de esperança para o futuro. Gosto muito da rendição do personagem dele, de como ele enfrenta. Eu acho que o John Malkovich tá do caralho nesse filme, cara. Ele, como Sérgio Zevalos, ele tá mandando muito bem. Ele tá muito irônico, representando realmente um bandido foda ali, um cara totalmente alucinado. Ele até tem uma cena que ele fala assim, a gente tá fazendo isso, mas vocês vão me chamar de louco. Mas o meu último psiquiatra já falou pra mim que eu sou, então eu não tenho que discutir isso com vocês estão certos. Eu gosto do Steve Buscemi, cara, o Steve Buscemi tá demais no filme. Pra mim ele é o personagem ícone, e, cara, são dois grandes personagens do Steve Buscemi. Pra mim é o Steve Buscemi, esse assassino pedófilo de criancinha, que atravessa três estados com a cabeça usando de chapéu, e ele como dentro de Boardwalk Empire, como Luke Thompson. Pra mim são... É o arco do ator, assim, ele não precisa fazer mais nada da vida. Fez esses dois papéis, já tá fechado assim como grande ator pra mim. E a minha nota pra esse filme, eu tenho que avaliar também Simon West, a primeira direção do cara. Cara, primeiro filme que o cara dirigiu, porra, parabéns, velho. Tô batendo palma aqui, vocês estão ouvindo. O cara mandou muito bem. Minha nota pra esse filme é um 4, cara. Bom, cara, 3,5 mais 4 divide por 2, Mr. Chaves. Nós temos 3,75 de média, então. Exatamente, cara. Nesse filme, então, nós temos 3,75 convictos, 3,75 condenados dentro do nosso avião. Diminuiu bem a população carcerária nessa nossa espaçonave. Diminuiu um pouquinho, cara. É isso aí, então, Eldak. Nota finalizada, avaliações feitas, considerações finais. Entre em contato conosco, lembre-se, deem sua opinião, mandem foto dos seus peitinhos. Jordan irá avaliá-los e mandar para nós. Certo, Eldak? É isso aí, cara. Se você tiver alguma consideração, reclamação, opinião, ideia, manda pra gente, estamos aqui esperando. O Zordon também, cara. Agora temos que dar trabalho pra esse robozinho. Nosso querido robozinho, escravo de estimação, e tchau! Tchau! Ha ha ha.